Projeto X Podcast. E sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast, um Projeto X Podcast musical, fora de uma playlist. Oh yeah. Estamos aqui para falar de um dos animes musicais que vive dentro dos nossos cocoros, nos nossos corações. Sim. Vamos falar sobre Beck, sim, o anime, não Beck, aquele negócio que o pessoal... É, então, enrola, base e tal. Não, não é isso, não. Não quero, isso não quero, gente. Não, não é, galera de humanos. É Beck ou anime. Cara, é impressionante a quantidade de pessoas que, quando eu falo, assiste Beck, a pessoa já ficou tipo, o quê? Pensa que é outra coisa? Se eu perguntasse isso pra uma galera lá da minha faculdade, eles iam achar da hora. A galera de humanas, né? Você me entende, é. Né? É. Enfim, mas deixando isso de lado, vamos nas nossas apresentações. Aqui, nosso humilde apresentador, eu sou o Sr. Mug, e agora eu tenho que falar uma coisa. Beck é um anime de natação melhor que Free. Falei. O senhor Saito, né? Okay. Esse é bom. Essa é pra você, Sr. Sadri. Cara, o pior de tudo é que eu meio que tenho que concordar com isso. Não tem como não concordar, velho. Não tem como não concordar. Não tem. Aqui é o Seiji, e fica a dica pro pessoal. Nunca roube a guitarra e o cachorro de um cara. Só pode dar merda. Oh, isso dá muita merda. Ainda mais de um cachorro todo costurado. Hora, pior de tudo. Não, quando você vê uma guitarra que tem furos de bala, você já começa a pensar. É. Vamos mexer com esse cara. Aí você vê um cachorro todo costurado assim. Ixi, Maria, dá mais merda ainda. Aqui é o Panda e o Koyuki foi o primeiro cara assim dos mangás a usar a roupa daquela marca, né? Ramones. Com certeza. Bela marca, hein? Aqui é a Adri, e de todos os elementos marcantes do Beck, o cabelo afro do Tiba é o melhor de todos. Tiba é o melhor personagem, seu lindo. Cara, o Tiba é demais. Yo. Ele só não teve o sonho, né, coitado? Yo! Apresentações feitas, vamos falar um pouco dessa obra. Eu deixo a introduçãozinha da parte técnica com o nosso anfitrião da parte técnica de sempre, o Sr. Sage. Ok, vamos lá. Beck é um mangá escrito por Harold Sakuishi e foi publicado na revista mensal Shonen Magazine em 1999, né? A primeira edição. Com três primeiras edições na minha mão. Versão japonesa, isso, né? Eu tenho o volume 1. Eu tenho no computador, serve. Mas ela tem 103 capítulos, sendo o último um pequeno spin-off. Ela é grandona, gente. Sim. E assim, são capítulos bem longos, né? Um mangá mensal, os capítulos são 60 a 70 páginas. É um mangá mensal, páginas, né? Então são tipo 4 capítulos e por média de cada volume. 3. Cada capítulo. Cada volume tem 3 capítulos. Tem. Cada capítulo vi que geralmente tem 70 páginas. É, muita coisa. Nossa. Exato. Em outubro de 2004 foi lançado um anime de 26 episódios produzido pelo estúdio Madhouse. Oh, Madhouse, abraço, GG. Te amo, Madhouse. Nossa, cara, não, na boa, eu acho que a quantidade de cast que a gente já fez da Madhouse não tá escrito, velho. Tipo, na verdade tá, é só a gente contar, mas tipo, na boa. E vai ter mais, com certeza, com certeza. Ai, vai ter mais, cara. Ó, tem um de um cara que solta um soco que eu quero fazer. É legal que o anime, ele só adaptou um terço do mangá, né? Os 26 episódios correspondem a em torno de 33 ou 35 capítulos, eu não me lembro exatamente. 33. A quantidade. 32, 33. Um terço, cara, é pouca coisa. E um pouquinho depois disso, ele é citado no último episódio, bem por cima. Mas assim, infelizmente, o que se adaptou do mangá pro anime foi muito pouco, mas a adaptação ficou muito bem feita. Foram, assim, episódios que souberam trabalhar bem com o material do mangá. É, eles foram bem fiéis ao mangá, né, até o que foi lançado. Sim. Só o último episódio que deu aquela correria, né, que foi explicar algumas coisinhas mais, tipo, como fazer um compiladão, passa. Então, eu aconselho, se terminou o anime de Beck e gostou, procura mangá, sim, entendeu? É legal. Sim, exatamente. E só pra fechar, em 2010 foi lançado um live action, né, que é legal. Eu gostei bastante. Bacana. Foi uma boa adaptação. Ele só tem uma coisa pra ser criticada, assim, pra mim, né? Que eu não curti tanto. Que o protagonista não canta. Você não vê ele realmente cantando. Realmente, o Koyuki não canta. Ele só abre a boca. E as pessoas ficam com a boca aberta. Lá vem. E não vem nada. Não, as pessoas ficam boquiabertas ouvindo ele cantando, a gente não ouve ele cantando. De repente eu fiquei menos triste de não ter visto o filme ainda. Não, mas é uma boa. É legal, adaptação, como adaptação, entendeu? Ele é bom, ele é bem feito. Só que assim, eu fico bolado porque é uma obra sobre música e você não escuta música. É, por exemplo, o Tiba canta, beleza. Mas o Kuyuki não. O Tiba canta. O Kuyuki não, a gente não vê ele cantando. Mas eu achei legal porque, assim, eu gostei da interpretação de cada um ali no papel, entendeu? Principalmente do Tiba. O Shiba é realmente... Cara, quando eu vi o Shiba, eu falei... Cara, aquele afro é o Shiba do mangá e do anime, tá ligado? Beijo. Então vamos falar aqui a respeito dessa trilha sonora, né? Porque a gente tem muita música pra falar no sketch. Porque é um anime musical, gente. A trilha sonora, muito dela, foi feita pelo Beat Crusaders. Eles fizeram a abertura Hit in the USA. E músicas incidentais do anime também foram eles que fizeram. A Brainstorm, acho que foram eles também. Sim. E a Spice of Life. Também. Sim, também. E, além de tudo, uma outra música do anime tem uma versão deles. Assim, a versão deles não toca no anime, mas eles também têm uma versão própria que é Follow Me. Mas a abertura é do Beat Crusaders e, assim, acontece uma das coisas que eu odeio em anime, que é a abertura spoiler a porra do anime inteiro. Porra, realmente. Isso, isso é um Beck não faz isso em nenhum momento. Meu, por que você faz isso? O Beat Crusader é uma banda, tipo, ela é meio indie lá no Japão, mas, tipo, pra quem não assistiu o Beck e tal, mas eles tocam uma música de Bleach também, que é Tonight, Tonight, Tonight. Não sei se vocês lembram. Sim. Sim, o som deles é muito legal. É, então, e tipo, tem gente que não conhece o pra conhecer, tipo, não é que nem aquelas bandas que você geralmente conhece pelos mangás, né? Ou pelos animes de abertura e tal. Mas, querendo ou não, o Beat Crusader teve um boom grande com o Beck, sim, né? Sim. Claro, é. Mas eles já eram famosinhos, sim. E o encerramento é My War Down, do Meister. Assim, é uma música legal, mas eu acho que é facilmente uma das músicas mais, talvez, apagadas da trilha sonora. É, falando de Angie também, né? Depois, na segunda parte do anime, a gente também tem uma outra Angie, que, querendo ou não, é uma música que é cantada dentro, né, do anime, né? Então vamos falar um pouquinho das músicas que foram cantadas dentro do anime, que foram marcantes, assim, né? Uma delas é a Moon on the Water. Ela é cantada, assim, no anime, ela é cantada por dois dos personagens, nós vamos falar um pouco mais deles. Uma das personagens ela é dublada pela Soelo, que é uma cantora japonesa, que também tem músicas em outros animes. Se não me engano, ela cantou uma música de Fullmetal Alchemist. I Will, isso, quarto bom. Do encerramento, se não me engano. E o que me deixa bolado, porque eu realmente acho que ela canta bem melhor do que o Koyuki, e ela, tipo, caralho, tá ligado? Tipo, o Koyuki é um gênio. E, tipo, só que ela canta melhor que ele. Soelo, mas assim, ela poderia também, só que não, ela meio que não quis, né? Então... Não, eu digo assim, tipo, a voz dela, sim, é bem melhor, entendeu? Sim, entendi. Mas enfim, Moon on the Water é a segunda Andy, né? Ela é cantada em vários momentos, assim, trechinhos dela, pelo menos, é uma música que tem uma importância pra história. Além disso, nós temos a Follow Me. Follow Me é uma música mais animadinha, eu acho, né? Sim. É Follow Me uma pegadinha musiquinha no 60, sabe? Bem felizinha. É, mais alegrezinha. Moon on the Water é mais depressa, sim, ligado? Sim. A Follow Me, ela também toca em um dos momentos da série, um momento bem, bem bacaninha. Ela é um dueto também. Além disso, nós temos a Spice of Life. Brainstorm e Sleep Out, que são as três músicas, de fato, cantadas pela banda Beck. Isso. E que são as três músicas mais agitadas do anime. Sleep Out não é agitada, tipo... nem fudendo, velho. Não, é. Sleep Out não, mas tipo, mas... Spice of Life e Brainstorm, sim, são bem agitadas. Sim, tem a Face também, né? Exatamente. Que ela é bem melódica. Tem Face também, que é bem, melódica. Mais... melódico. Uma coisa que eu achei muito legal é que depois que você lê o mangá, você percebe que, assim, teve uma tentativa em fazer, de fato, as músicas do anime encontrarem bem a proposta que o autor tinha no mangá pra essas primeiras músicas. É fácil você localizar, lendo o mangá, você imaginar as músicas e pensar, poxa, isso encaixa bem. É isso que dá a entender que é o som deles mesmo. É bem legal. Além disso, pra finalizar, nós temos a trilha sonora do filme, que, além de ter uma série de composições próprias, inclusive eu li que os atores do filme, eles de fato foram treinados pra poder tocar seus instrumentos, ela também incluiu uma música do Red Hot Chili Peppers e uma música do Oasis, que é Blé, enfim, deixa pra lá. Olha aí. Olha, eu gosto de Oasis, eu gosto de Red Hot. Mas Red Hot é impressionante a quantidade de Red Hot na sua cara, assim, fora, tipo, como música, tipo... Durante o anime, durante o mangá, eles estão passando, sei lá, por algum lugar, assim, durante a casa de alguém. Aí tem CDs de Red Hot, pôster de Red Hot, na camisa dos caras tem Red Hot everywhere. Cara, o mangaka Haruo Sakuishi, ele é fã declarado do Red Hot Chili Peppers. Pô. Então eu acho que é uma boa homenagem também. Né? O Taira é o personagem do Fair. É o Fair, cara. Eu acho que assim, não tem como ser mais descarado do que a existência do Taira ali. Mas assim, falamos um pouquinho das músicas, né? Vocês obviamente vão escutar todas elas ao longo do nosso cast, inclusive algumas que não foram citadas aqui, que já são mais spoilerzinhas. Mas elas vão estar aqui, vocês vão... Assim, é muito difícil a gente realmente falar delas. Então escutem e curtam, ok? Isso. Então vamos entrar aqui realmente no dentro do mundo da obra de Beck, né? Beck é uma história, né, de uma banda, tá, de adolescentes japoneses, e eles passam assim por algumas dificuldades. Primeiro tem a formação da banda, né, uma banda de rock, paz. A gente vê o protagonista, que é o Koyuki, ou Yukio Tanaka, que ninguém chama ele de Yukio Tanaka, que é a gente chama de Koyuki. Porque é explicado no comecinho, enfim, tinha uma amiga de infância dele, papapá. Mas a obra em si se gira em torno da banda, que é Beck, né? Beck Mongolian Shop Squad. Zete nominho, hein? Zete nominho. É. Vai falando desde da criação da banda, entendeu? Até eles começarem a tocar em casas de show, eles começarem a explodir, como que é formado, saída de membro, entrada de novo membro, novas formações, as músicas que eles compõem. A história em si é sobre a banda, entendeu? E como que ela vai crescendo, tendo turnês e por aí vai. Essa é a história. Exato. Enfrentando muitas dificuldades no meio do caminho, né? Que é até uma coisa muito interessante que o anime mostra um pouco sobre, assim, um lado às vezes até um pouco mais cruel da indústria da música, né? E quantos interesses estão envolvidos nela. É, e muita gente pensa assim, cara, tipo, ah, vou montar uma banda, como que você seria pra formar uma banda? Isso, se bem que é mais no mundo do Japão, eu creio, né? Mas muita gente se pergunta como que é o processo de formação de uma banda, o que que ela precisa fazer, como que ela cresce, ele por aí. Ele mostra um pouco do cenário japonês, que tipo, tem muitas dessas bandas que são formadas, até porque, convenhamos, isso, né, cara? Eu não sei o que acontece lá, que todo mundo toca bem naquela porra daquele país, velho. É o que você conhece, né? Eles tocam bem, pô. Não, mas você vê a galera no, tipo, fazendo vídeo na escola, nos clubes de música, porra, velho. Olha. É, realmente, tem muito disso, tipo, de clube de escola que se junta, faz uma bandinha, até aquela bandinha de escola, passa. Tanto é que no anime também tem uma parte musical da escola que é o coro, né? Que mostra, assim, bem no comecinho, mas não é dado tanta atenção, enfim. É porque o foco não é esse também, né? O foco não é esse, pô. O foco é a banda. Exato. E então, vamos falar assim, como que é a pegada da banda, né? Quem que forma aquela banda? Como a gente já começou aqui, né? O protagonista, que é o Yukio Tanaka, ou melhor dizendo, que é o Koyuki. Na verdade, ele é chamado de Koyuki, né? Como eu falei, pela amiga de infância dele, que é a Izumi. Cara, esse papel da Izumi, cara, eu tenho que falar uma coisa da Izumi. Ela só tá ali pra, tipo, apresentar o inicinho do Koyuki, foder o Koyuki depois de um tempinho, tipo, com um rolê amoroso dele, enfim. E ela é deixada de escanteio totalmente. Cara, pô, coitada da Izumi. É uma personagem que poderia ter sido melhor aproveitada, de fato. Exatamente. Ela não foi aproveitada nem um pouco, ela tá podia ligado? Ser, assim, e além do fato de ser a melhor amiga barra crushzinho do protagonista. É, sabe? Na verdade, ela é o meu grande porém com o começo de Beck. Porque eu acho o começo de Beck um pouquinho difícil de, tipo, entrar na segunda marcha, sabe? Tipo... Eu acho ele um pouquinho lento, tipo, mas quando ele entra, ele engata e vai direto, tá ligado? Mas eu acho ele um pouquinho lento. Eu vi muitas pessoas, tipo, acabarem dropando Beck pelos dois primeiros episódios, porque realmente demora pra ele engatar, eu acho. Mas essa é a pegada mesmo do Beck, né? Os pontos altos são mesmo quando a banda toca, né, pra valer. É, e pra isso acontecer... Você tem que ter uma paciência, não tem jeito, uma paciência, né? Exatamente. Não é pra todo mundo o Beck. Mas acredita, bota fé e que vai, velho. Só vai. Enfim, mas o Koyuki em si, ele é, então, a gente tava falando, um garoto normal, assim, um colegial, 14 anos, tá? Tipo, a vidinha monótona de todo garoto colegial, assim, muito o que fazer. É, né? Não é popular, apanha de todo mundo, sofre bullying. Um garoto normal no Japão. até ele, num rolezinho que teve, a Izumi chama ele pra um rolezinho, eles vão jogar boliche, mais uns amiguinhos da Izumi, passa. Eles esbarram com quem? Ryusuke. O Ryusuke, que é o, digamos assim, o líder da banda, né? Não sim, sei se dá pra falar que o Ryusuke, tipo, é o líder. Ele formou a banda, mas assim, a partir de um determinado momento, ele... É que o Taira, ele tem uma pegada forte. O Taira é mais o líder prático das coisas, ele é o que... O Taira, ele tem uma pegada forte, assim, ele é mais responsável, muitas vezes, né? Eu acho que assim, o Ryusuke é o líder espiritual e o Taira é o líder prático. Ryusuke Minami, que era um grande guitarrista de uma banda chamada Serial Mama, era um rapaz de 16 anos que ele é japonês, mas ele... Morou por muitos anos em Nova York. Então quando você começa o Ryusuke, você vê ele só falando inglês, cara. Eu achei muito what the fuck, cara. Exatamente. Tanto é que assim, desde o começo ele se identifica mais com esse lado, né? Ele é diferente dos outros personagens japoneses. Nos Estados Unidos ele foi muito influenciado por um amigo. Era um músico, o Ed Lee, que ele tinha uma banda de sucesso mundial, que era o Dying Breed. A gente vai ouvir falar dessa banda durante a história inteira. Ela é muito influente, principalmente no mangá. E eles tinham... Não só no mangá, no anime também, bastante. Sim, mas acho que assim, eles foram muito influentes no anime, mas no mangá, a influência deles, acho que ela chegou a ser ainda maior, porque teve mais espaço pra simplesmente isso. Simplesmente teve continuação da influência, né? Mas, enfim. O Ryusuke e o Ed tinha uma promessa que eles tocariam juntos um dia, mas... Yes. O Ryusuke não tinha ido pro Japão à toa. Ele tinha ido porque ele tava meio que fugindo de algumas pessoas, porque ele tinha feito algo que deixou muita gente muito brava. Fez merda. E ele teve que ir meio fugindo. Aí nesse meio tempo, né, ele acabou conhecendo o Koyuki, e o Koyuki acha ele muito legal. É, na verdade, uma coisa que eu queria tentar pegar desse comecinho, cara, é que assim, eu vi que surgiu uma amizade entre o Koyuki e o Ryusuke, tipo, muito do nada. Não, o primeiro Koyuki ajudou a espantar os garotinhos que estavam importando o Bubek, o cachorrinho do Ryusuke. Beleza, esse okay. É um cara legal, vai. Mesmo o Bubek mordendo a mão do Koyuki, ok. Uhum. E depois ele encontrou ali com os amiguinhos assim, né, e ele ajudou a espantar os caras maus lá que estavam importando do Koyuki. Na verdade foi um mal entendido, né, um bando de americano tava pensando que eles tinham riscado o carro dele, mas eu achei que eles ficaram, tipo, muito, tipo, amigos, tá ligado? Pra rolê. Porque logo depois disso acontece um rolê e já tá, tipo, só o Ryusuke e o Koyuki juntos, tipo, andando, tá ligado? Eu achei que foi uma amizade muito... Repentina? Não foi repentina. Não tô falando que não deveria ter sido, mas eu tô falando que foi, tipo, aquela amizade que, tipo... Ele pulou umas etapas, né? É, pulou umas etapas, mas foi, tipo, muito rápido. Mas assim, vamos concordar que os relacionamentos todos eles foram meio que assim, né? Sim. Muito, começando de formas muito pouco usuais. Com isso, o Ryusuke também acaba sendo uma influência pro Koyuki pra ele começar a tocar guitarra. Começar a tentar aprender música, empresta um violão. Só que dá tudo errado porque o Koyuki é tipo uma representação em anime do padrão Dri da vida. Porque ele é um fudido na vida. Ele é um fudido. Caralho. Ele é um fudido completo. Coitado. Eles brigam, né? Porque o estrago que ele causou foi um negócio meio pesado, assim. Afinal de contas, ele perdeu um negócio que era muito, muito importante pro Ryusuke, mas depois eles voltam às boas, e o Koyuki começa de fato a aprender a tocar. O legal do Ryusuke e do Koyuki é realmente aquele elo de amizade que é criado depois, mesmo depois de tretas, assim, eles continuam sendo amigos, paz. Vale a pena falar que o Ryusuke é um baita guitarrista, o cara é muito Sim. bom. Pô, monstro, e o Koyuki, velho, é monstro, aquele protagonista de anime, sabe? Que o cara tem um potencial muito bom. Não desperto ainda, né? E o, sei lá, o Ryusuke, ele... Não é o Ryusuke que vê, né? Esse potencial. Mas as pessoas em volta dele conseguem notar, né? Que o Koyuki, ele tem esse potencial absurdo, né? De se tornar um grande músico. Poder do protagonista. Poder do protagonista mesmo. Com isso, a partir daí, vão começando a aparecer outros personagens marcantes pra essa história, né? Além, vale aqui a gente falar de um personagem que também é a sua maneira dar nome pro anime, que é o personagem chamado Beck. O que é o Beck? É uma coisa que não se decidiu se é um cachorro ou se é uma coxa de retalhos ainda. É um cachorro retalhado, assim, entendeu isso? Costurado totalmente, né? É um cachorro muito estranho que odeia o Koyuki, odeia do fundo do coração toda vez que vê o Koyuki morde ele. Ele tá com o Ryusuke e o Ryusuke cuida muito bem dele. O Beck é muito especial pra ele, né? Ele é um cachorro Frankenstein, só pra... É isso. É isso, aí. O Beck. Ponto. Bom, temos também o Chiba Tsunemi, que é o vocalista da banda, né? É o cara de um afro e cantar músicas de hip-hop, né? É um estilo da banda no Beck, né? Que tem esse estilo hip-hop, né? Além das músicas melódicas também, ele, né? Ele é o cara que é da hora, porque ele é, tipo, ele é um vocalista performista, né, cara? Exatamente. Totalmente. Cara, ele é um japanego. Japanego. Ele é um japanego, velho. Cara, demais. Ele segura o microfone naquele estilo de cantor de hip-hop mesmo, sabe? Ele segura que nem um Rods, cantando. Olha aí, além de falar que ele é energético, muito carismático, bocudo pra caramba, né? Brigão. Brigão. Compra briga com Deus e o capeta, o anime mangá inteiro. Não, mas demais também isso, cara. Tipo, a primeira briga dele, ele chegando pra ajudar o Koyuki, tá ligado? É demais aquela treta. Sim. Mas assim, é um dos caras mais, acho que é um dos caras mais apaixonados pela banda, né? Com certeza. E ele é todo marrento, mas ele é mó sensível com a banda também, tá ligado? Tudo do coração. Bem, um coração muito puro, né? Mas assim, como eu já disse, ele é um cara muito energético, ele adora entrar em destaque, né, na banda. Assim, e ele não é a principal figura, né? Uma pena da banda do Beck. Pra mim, ainda continua sendo o Yusuke e o Koyuki, né? Esses dois. Mas é um vocalista muito legal, vai, na banda. Sim. Ele é um personagem tão carismático, né? Que muita gente tem ele como personagem favorito. Sim, assim, o Tiga é meu personagem favorito, com certeza. Eu ainda gosto, prefiro o Koyuki, né? Mas, assim, é legal, vai, as bandas, as músicas que ele canta, né? É legal falar que o autor colocou muitas influências e homenagens e referências muito óbvias de música. E de acordo com o autor, o Tiba foi inspirado no Zack Della Rocha, que é do Rage Against the Machine. Então, assim... Totalmente. Todos eles... A gente vai falar dessas referências que o autor usou por vários momentos do cast. Então. O outro integrante da banda é o Yoshiyuki Taira, né? Que é o baixista. Tipo, a gente já falou aqui, totalmente inspirado no Fera, do Red Hot Chili Peppers. Ele acaba impressionando todo mundo quando ele toca por causa do estilo dele e do funk que tem na música dele, né? Tanto é que, assim, o Ryusuke falou, a minha banda precisa ter o Tyra, entendeu? Claro. É, ele foi atrás de um bom vocalista, porque o Tyra só falou, eu só vou entrar na sua banda se você tiver um bom vocalista. É, porque o Tyra já tava em outra banda, mas ele tava, tipo... Ele tava sendo disputado também, né? Por outra banda também. Mas o Tyra, ele tem aquela pegada também de responsabilidade, ele é um cara que, tipo, é mais sensato, entendeu? Ele é mais centrado da banda, né? Ele é mais centrado. Teve muitas vezes que, assim, durante o mangá, eu lembro mais disso, teve aquelas excursões, entendeu? Ele tenta ficar mais imparcial, escutar mais os lados de todos, entendeu? Ele é um cara mais responsável da equipe. Sim. Mas assim, mesmo ele sendo mais responsável, ele sendo muito menos explosivo, mostrando o que ele sente, o que ele pensa muito menos que o Tiba, por exemplo, ele também tem uma dedicação muito grande à banda. Tanto é que, assim, ele recusou... Ele estava sendo disputado a tapa por outras bandas e ele recusou em nome do Beck. Não, mas tanto é que, assim, o Tyra, ele teve momentos que, assim, ele via... A banda não tá do jeito que eu quero. Ele queria a banda do jeito que ele queria, entendeu? Se a banda não ficasse do jeito que ele queria, ele saía. É aquele cara que ele, tipo, precisa ver a banda tá nos eixos. Se ela não estiver nos eixos, cara, vocês têm que correr junto comigo, que senão não vai funcionar, entendeu? É, ele tem um pouco de perfeição, né, perfeccionista, ele acredita no potencial da banda, né? Então, se ele vê que a banda não tem esse potencial todo, perdeu o foco, sinto muito, vou atrás de outra banda que realmente tenha esse potencial engraçado pra ser grande, né? Pra ser gigante. Sim. E pra fechar a formação da banda, tá faltando um baterista, que é o Yuji Sakurai, ou o Sako. Ele é colega do Koyuki. É um cara bem calmo, bem maduro, assim, bem... É o deboísta do grupo. É o deboísta do grupo, boa! Não, gostei. Ele é o deboísta, mas é um dos caras mais legais dessa banda. Boa. Com certeza. Mas é legal só falar aqui que antes do Sako entrar, ele não entrou logo na primeira formação do Beck. Uhum. Entendeu? A gente teve o Todou, que na época ele era baterista até do Serial Mama junto com... O Yusuke na banda, entendeu? Mas ele foi obrigado a sair, né? Por pressões externas. A pressão da namorada e dos pais. Exatamente. Exato. E ficou com uma vaga livre, né? Aí encontraram o Sako, né? Que era um amigo do Koyuki de escola, né? E assim... Sim. E ele mostra um bom potencial, né? Pra ser um baterista. É jovem também. É bom. É, na verdade, assim, foi uma coisa até que pegou muito de surpresa, porque eu nem tanto, o espectador nem tanto, porque eu acho que o espectador até previa algo. A abertura já mostra. Mas a banda em si pegou de surpresa, ninguém imaginava o Sako saber tocar bateria. A abertura do anime já mostra, ó, os integrantes do anime, já tá Sako. É. E tocando muito bem, tanto é que assim, a amizade dele com o Koyuki começa por causa da música, né? O Koyuki tava apanhando dos valentão na escola, como sempre, e o Sako é o único que se aproxima dele nessas condições. Aí com isso acaba começando uma amizade muito ele legal. Ele apanha e mesmo assim volta a falar ele com ele. Ele não leva desaforo não, menino. Responsa, respeite, velho, respeite. Vai me bater? Exatamente. Pode bater, ué, tô nem aí, vou bater você também. Mas ele não caça briga, não se preocupa com, ele é de boa com concorrência, ele só quer tocar, só quer fazer um bom trabalho com o Beck e quer melhorar. E ele é muito legal. E a amizade dele com o Koyuki é muito bacana também. Eu acho que assim, na minha opinião, a amizade mais legal daqui não é do Koyuki com o Ryusuke, que é do Koyuki com o Sako. Ah, essa sim opinião. É verdadeira, na minha opinião. Essa sim é grande. É, realmente, essa daí, é que essa daí eu vi os passos, os tipo, como foi formada realmente essa amizade, entendeu? O Koyuki e o Ryusuke é o que a gente falou, pulou esse espaço, simplesmente. Exatamente. E assim, a banda apresentada, claro que eles não foram os únicos responsáveis importantes. Uma coisa que é interessante a gente perceber é que o Beck teve a ajuda de muitas pessoas. A banda em si tocava, mas sem muitas e muitas e muitas pessoas ao redor deles, não conseguiriam ir longe como foram ao longo da história. Então a gente vai falar um pouquinho deles também, que são importantes. Agora vou falar risadinha. Melhor personagem. Fica em destaques, cara, no podcast. Por favor. O melhor personagem. Sossega essa Shana, Mug. Que é a Mal. É a irmã do Ryusuke, uma ótima cantora. E que, querendo ou não, ela fica bastante amiga do Koyuki, até um pouco mais de amiga. Enfim, né? Um pouco mais de amiga, ela... você tá sendo tão legal. E ela ajuda muito, ela apoia muito a banda e o Koyuki, né? Ela realmente tá ali pra apoiar. Ela foi a primeira a incentivar o Koyuki no quesito, tipo, de cantar, entendeu? Ela viu o Koyuki cantando quando ele tava, assim, de boa. Ela cantou um pouquinho e ele foi no embalo e cantou. E ela falou, caraca, esse moleque canta muito. E meio que tem o affair entre os dois, é legal. Os dois têm a mesma idade, né? Rola algumas tretas e coisas, afim, paz e tal. Mas o legal da Maru é aquele espírito, tipo... Ela é meio porra louca, só que ao mesmo tempo ela, tipo, meio centrada, como posso dizer, entendeu? Ela é porra louca, mas... Ela é apaixonada. Ao mesmo tempo... Essa é a verdade. Ela é extremamente apaixonada pelas coisas que são importantes. Exatamente. Pra ela. Exatamente. E ela... Eu acho legal esse tipo de personagem que ela não... A princípio, algumas pessoas podem achar que ela é só a sua tsunderezinha clássica. Não é. A verdade é que, assim, ela é muito... Ela mostra muito o que ela sente pelas pessoas e pelas coisas. Ela não esconde de ninguém. Ela tá ali pra ajudar, entendeu? Eu acho isso muito legal, porque, assim, ela é muito honesta com o que ela sente, com o que ela pensa. Ela mostra isso, ela faz coisas completamente sem noção. Porra. Mas ela é... Completamente sem noção. E é engraçado que, assim, a relação dela com o Ryusuke é muito engraçada. Porque, tipo, eles brigam o tempo todo. O próximo personagem é o Saito Kenichi, cara. Esse cara, esse senhor também é muito legal, pô. Cara, tantos estereótipos em um só personagem, cara. Cara, é um tiozão, mas assim, ele é um cara que é um meio tarado e ele... Não, vamos lá. Ele tem dupla personalidade. Também. Existe ele normal e ele na piscina. É. Nossa, ele na piscina vira o demônio, cara. Ele no trabalho, beleza, um cara normal, sério. Ah, e tem... Não, melhor, tem ele no trabalho, gravatado, ele professor, sério. Ele professor de música e ele é natação. Cara, demais. Ele, quando ele põe aquele calção de natação, ele se transforma num bicho estranho pra caramba. E, assim, ele transforma em alguém demoníaco. Ele quer a senhor perfeição na natação, ele grita com todo mundo, xinga todo mundo. Você tem que nadar no modo perfeito, por favor, amiguinho, senão eu vou te bater pra caramba, porra. Xinga todo mundo, menos uma pessoa. Ah, por que tem será? Tem uma pessoa que ele não xinga na piscina. É claro, bateu apaixonite nele, mas tudo bem. E é o cara viciado em pornô, com uma coleção extensa. Falei, tantos estereótipos. Falei, ele é um tiozão, cara, que tem muitos estereótipos mesmo. Eu acho que assim, quando o Harold tava criando a história, ele deve ter pensado, como é que eu vou colocar todos os estereótipos possíveis e imagináveis de tiozão, considerando que eu tenho que focar mais nesse outro núcleo? Ah, vamos colocar tudo nesse cara, vamos jogar ele aí e pronto, sucesso. E assim nasceu Saito-san. E um dos caras mais legais também dessa história. Demais, sim. Demais. E ele também tem o segundo melhor animal do anime, que o primeiro é o Beck. Primeiro é o Beck, óbvio. O outro é o Paige. Com certeza de inspirado em Jimmy Page, né? O Paige, ele é o papagaio do Saito. E, cara, ele é demais. Ele xinga todo mundo. Ele fala, ah, oh, oh. Ele só fica feliz quando o Saito-san toca. Só. É, e de acordo com o Saito-san, ele só canta se ele ouvir uma música boa. Só canta se ouvir alguém tocando boa música. E a tristeza do Koyuki é que ele nunca conseguiu fazer o Lazarento do Papagaio cantar. Coitado. Demais. Coitado. Imagina só, você ser passado pra trás por um fucking de um papagaio. Maldito passa. E a gente tinha falado, assim, que tem uma pessoa com quem o Saito-san não grita, que é a Ogasawara Momoko, a Momo-chan, a professora do Koyuki. Os alunos não dão muita atenção pro que ela fala, nisso eu me identifico muito com ela, ou El. Mas eu quando vi a Momo-chan pela primeira vez, eu pensei que ela ia ser um personagem muito do mal. Porque ela seduziu o Koyuki, velho, no primeira cena dela com o Koyuki, ela velho. Ela usou o coitado do Koyuki. Olha, faça isso por mim, por favor. Também que assim, usar o Koyuki não é exatamente difícil, porque pô, o Koyuki é uma besta também, né? porra. É a inocência em pessoa. Koyuki é uma besta quadrada. Mas assim, o Saito-san morre de amores pela Momo-chan. Por ela, ele até tenta levar uma. Tipo, mudar certos fatores da vida dele. Não tem tanto sucesso assim, mas ele tenta. Ele tenta. E o sonho dele é conseguir se aproximar dela. Pra isso ele também usa o Koyuki pra tentar se aproximar dela. Ou seja, o moleque é capaz de todo mundo nessa merda. Coitado. Só aceita, Koyuki. Só aceita. Agora a gente vai falar, gente, mais um pouco de como que foi formada a banda em si e o propósito dela, né? Lembrando, então, que a gente tem nesse cast duas etapas. A gente vai falar uma partezinha agora, tipo, ok, beleza, safe, digamos assim. A gente vai ter uma parte de spoilers referente ao anime e depois uma full spoiler total, porque vai ter mangá, a gente aí. Avisa quando entrar nessas partes. Todas essas partes vão ser bem definidas. Assim, acho que é a primeira vez que nós fazemos uma dupla zona de spoiler, né? Mas... Porra. Considerando que o anime cobre muito pouco do mangá, e não seria justo a gente deixar de falar tanta coisa foda que rolou no mangá, também a gente não quer matar a experiência de ninguém, vamos ficar por aqui. E mesmo assim, eu acho que a parte de full spoilers vai ser pequena, até porque pra vocês irem atrás do mangá, tá? Sim, gente? Então vamos. Exatamente. Lá. Então, partiu? Partiu. Bem, durante o anime, a gente vê a formação da banda, né? A banda se formou, então a gente já tem a composição. O vocalista, os dois guitarristas, /vocal. O baixista e o baterista. A gente formou essa equipe. Bacana, beleza. Então bora tocar em casa de show. Vamos fazer nosso nome crescer. É isso aí. E nisso daí também a gente tem o Daddy Brig chegando de Japão. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, gente. Puta que pariu. Quando eles começam a fazer um pouco de sucesso, na verdade, quando que eles começam a se destacar? Eles fazem um show onde eles já estão. Eles estrearam a música própria deles, que é o Face, né? Uma música que, tipo, vai ser cantada pelo Koyuki, é a primeira vez que o Koyuki vai cantar. Só que a casa de show tá cheia. Por quê? Foi espalhado o rumor que o Age do Dying Ring ia estar naquela casa de show. E aí, como tinha muita gente, cara, eles puderam mostrar, tipo, o Beck pra muita gente. Foi ali que começou a, tipo, falar assim, tipo, ah, o Beck existe e uma quantidadezinha de pessoas já conhecem, entendeu? Fora isso, logo em seguida, cara, teve um boom do Koyuki, né? Sim. Que o Koyuki cantou junto com o Dying Breed, velho. Mano, parecia uma gravação de um filme também, da turnê do Dying Breed. Cara, eu posso me falar que eu me senti um pouquinho assim uma vez na minha vida. Você apareceu em algum filme? Não. Vamos lá. Eu me senti um pouco assim quando eu cantei junto com o pessoal da Kazoku Nibana no UPBC. Eu lembro desse show, né? Deve ter sido um negócio muito legal pra quem assistiu, né? Você terminou chorando o show, né? Pra ter uma ideia. Porra, sério, cara? Tem fotos disso, dele chorando. Foi importa, um queria vídeo muito legal, disso, queria sério, ver. Gente. Foi um bagulho muito legal, me tocou, entendeu? Então, eu imagino mais ou menos como o Koyuki se sentiu, cara. Na morre com seu dia de Koyuki. Porque o Koyuki era tipo um puta de um fanboyzinho também da Inbridge, né? Um então... dia como o Koyuki, boa. Que isso. O Mugi se tornando um Koyuki. Meu Deus do céu, coitado. Mas, cara, foi bem louco, sério. Casou com o Niban, pessoal. Hoje a banda já não existe mais, mas todos os integrantes moram no fundo do meu coração. Oh. Olha, mas acho que é legal, no Beck. Por exemplo, são pequenas oportunidades que uma banda indie, ainda mais pequenininha, né, surge, né? Isso que é legal. E o Beck vai mostrando, né, essas pequenas oportunidades que vão surgindo. Exatamente. E tornando ela grande, crescendo ainda mais, né? Então, essa oportunidade do Koyuki aparecendo nesse vídeo, né, da turnê, ajudou a despertar um pouco mais a popularidade do Beck. Isso que é legal, isso que é interessante ainda mais. Então acho que é legal quando você tenta fazer um paralelo com a realidade, né? Pequenas oportunidades que bandas existem um monte, né? Elas só precisam de uma pequena oportunidade pra mostrar o seu talento e crescer ainda mais. E não é tão simples assim, esse mercado é complicado pra caramba, né? A competição é grande. É aquele barato também. Se você perder aquela oportunidade, pode ser a oportunidade da sua vida, tá ligado? Você pode nunca mais ter, tá ligado? Então, exatamente. Por isso que eu acho que o Beck, ele acaba sendo uma história muito legal, né? Ainda mais se a pessoa tem uma banda, né? cara. Você fica emocionado com algumas coisas que estão acontecendo. Só pra quem tem banda, né? Pra quem tinha vontade também de ter uma banda. Quem nunca teve vontade de ter uma banda na adolescência, né, cara? Pra quem gosta mesmo dessa parte musical, né? E um pouco das histórias das bandas, né? É legal também você ver a parte do começo, o Koyuki aprendendo a tocar. Eu me identifiquei demais naquela cena que ele tá, tipo, aprendendo a tocar violão. Ele tem, tipo, uns 20 livros de como tocar violão, tipo, ao redor dele, tá ligado? Eu me identifiquei demais isso quando eu tava na minha adolescência e tava aprendendo a tocar violão. Eu falava, caralho, sou eu ali, cara. A diferença só foi a evolução, né? A diferença só que, tipo, ele sabe tocar hoje e eu não, tá ligado? É, e é legal que, assim, você percebe que não é uma coisa que não glamoriza. Eu gosto muito disso, que em nenhum momento deixa... Glamoriza a indústria da música, glamoriza você ter uma banda, não. Ter uma banda significa que você vai ficar trancado numa van quase quebrando, rodando por muito tempo, levando lata de cerveja na cabeça. Você pode ser ignorado, você pode ser vaiado, as pessoas podem rir da sua cara e... Que assim, mostra bem que é uma parada meio hostil. E o Koyuki, ele não tá acostumado com nada daquilo. E quando ele começa a se envolver, ele é legal se acompanhar o jeito que, pra ele, tudo aquilo é muito estranho, tudo aquilo é muito grande e assustador às vezes. É muito massa você ter essa percepção do personagem. Eu gostei porque foi muito. Isso tornou muito fácil você se identificar com ele. Era uma coisa muito nova pra ele. Isso o autor soube acertou direitinho. Ah, eu gosto também de ver como as pessoas notam, né? Como o Koyuki, ele. Ele tem potencial pra crescer. Um ano depois dele aprender a tocar, o cara já tá bom, né? É o suficiente. Num nível muito bom pra caramba. Compondo uma música fantástica, sensacional, né? E o pessoal já ficou embalado, né? Ouvindo a música dele no show. É um cara, assim, que ele vai crescer ainda mais, né, na carreira dele. Principalmente porque, assim, mostra também que não vem de graça, né? Não. Que mostra que esse moleque mais faz ensaiar. Ele ralou pra caramba. Que eles mais fazem ensaiar. Isso é muito bacana. Na verdade, é realidade, né? Você tem que ralar pra caramba, tem que ralar. Você pode ser um nascido ter esse talento, né? Mas assim, a maior parte tem que ralar ainda mais, né? Tem jeito. E tem uma realidade muito legal, também mostra a influência, né? Se você tem uma influência de um poder assim, né? Você consegue crescer, né? Você consegue ter sucesso, né? Você tem um agente, assim, de grande influência, beleza. Agora, se uma banda indie tem que ralar aos poucos, né? E não fazer inimigos. Isso também. Acaba sendo bem difícil. Isso é quase impossível. Não foi algo que aconteceu com eles, porque... Enfim. Então, esse é o caminho mais difícil, né? Se você tem um inimigo dentro dessa indústria. Mas, pra você, uma banda indie, é bom você ralando bastante, tendo as oportunidades, né? Crescendo. É tipo o Beat Crusaders, né? Que canta música. Eles são uma banda indie, né? Totalmente desconhecidas na época. E cresceram bastante, ralaram pra caramba, né? E o Beck, eles têm um bom paralelo, né? Na banda... E da banda do anime, né? Que é legal. Mostrando como é difícil esse mercado. Mais do que isso também. O anime, ele se passou num período bem mais curto que o mangá. Sim. Mas já no anime você percebe o quanto que eles cresceram como pessoas também, né? É uma coisa que você até espera de um anime que tem essa pegada um pouco mais realista, um pouco mais slice of life. Mas eu achei que foi muito, muito acertado. Como eles se desenvolveram. Principalmente o Koyuki, que é o que a gente mais conhece, que a gente mais vê, mas todos eles se transformaram de uma forma ou de outra. Todos os personagens mais centrais. Até o Saito-san teve esses momentos de mudança. É muito legal. É legal ver também que, assim, eles querem ser músicos, mas eles têm as responsabilidades deles. Porque, ok, eles estão músicos, mas, por exemplo, o Koyuki e o Sako, eles estão estudando ali, isso, entendeu? Isso. Cada um dos outros da banda tem o seu trabalho. Tudo bem que o Ryusuke, tipo, ele trabalha, trabalho, entre aspas, dele, tá dentro da casa dele, que é tipo um lago pesqueiro. Ok. Mas o Taira, ele trabalha com obra, tá ligado? Tipo, o Chiba, ele trabalha no restaurante, passa. Eles estão ali, tipo, se esforçando pra... É, mostra realmente que quem começa de baixo não tá naquela mordomia toda. Eles estão se esforçando, conseguindo o que eles precisam, tá ligado? Pra poder ser uma banda. É, tipo, eles não ganham dinheiro com aquilo, né, cara? É, exatamente. Eles têm as responsabilidades deles aí. E é muito legal ver como que eles se desdobram em 300 cada um pra conseguir grana pras coisas, pra conseguir... É vendendo coisa, é arrumando empregos múltiplos, é se fudendo de começo ao fim, mas ainda assim, porque tava acreditando naquele projeto. Essa é uma das coisas mais legais, é o quanto que eles acreditavam no que eles estavam fazendo. Uma coisa bem inspiradora que Beck traz, assim, o quanto que eles acreditavam no projeto deles, o que eles tinham na mão. É, quando você passa a assistir o anime, volta aquela vontadezinha de ter uma banda de novo, né, na época. Hoje porra, não, demais. Mas hoje a gente já não nosso tem momento mais... meio que passou, né? Já passou. passou o nosso momento, exatamente. Mas na época que eu vi o anime, que eu li o mangá, puta, voltou com tudo, assim, até. Deu a vontade de aprender a tocar de novo outros instrumentos. Eu lembro que na época que eu assisti o anime, eu tava com os meus 17 anos, mais ou menos, eu acho. Quando eu comecei a tocar violão, há muito tempo atrás, eu tinha uns 14, 15 anos. Tipo, que nem eu desenterrei. Na época, eu desenterrei meu violão, velho. Comprei uma gaita. Uma gaita, ah, velho? Não, não fale mal de gaita. Não fale mal de gaita. Não, assim, gaita, não tô falando é mal, assim, eu só achei, tipo, curioso. É um contraste, eu também comprei uma gaita, não faz muito tempo, eu comprei outra. Mas eu vi por aí também, eu acho que isso faz diferença, né? Porque eu vi em meados de 2008, eu tinha o quê? 18 anos. Caralho, faz tempo. E, tipo, voltou com tudo a vontade de ter uma banda de novo naquela época. Né? É que eu lembro que eu vi em 2010, cara, e eu gostei muito dessa parte, né, de bastidores, de realidade, tipo, bandas, né? Pra mim, o Beck é um dos melhores animes nessa questão, né? Sobre a parte musical, uma banda, como ela é criada, as dificuldades, né, do mundo, problemas de bastidores. Pra mim, um dos melhores que tem essa história é o Beck e o Nana, sabe? São dois ambientes realmente muito legais. Desse fato. Quanto anime musical, nesse, né, que mostra... Não, musical assim mesmo, banda. Que mostra a banda em então, si, né? Sabe, os problemas da vida associados à banda tentar crescer, tentar ser algo mais popular também, né? É muito gostoso de ver essa história, né? É que ele mostra toda a evolução, né? É toda a evolução que ele mostra. E o mangá tem muito mais coisas, pelo que vocês falam, né? Porque eu não li o mangá, eu sinto muito, sabe? Tanto vi o anime pega um terço, né, do que tem ali no mangá, sabe? E só com esse um terço já é bom o suficiente. O anime, ele pega toda a evolução inicial da banda, né? O mangá, exato, ele já pega mais alguns outros problemas que toda a banda tem, outros perrengues, né? É, geralmente aí você tem turnê, aí você tem, tipo, parte de produção, isso, essas coisas, intriga entre bandas, enfim. Inimizades. Então, é sempre bom falar assim, que se a pessoa que é ouvinte, ele é um entusiasta por bandas, né, sabe, não, ou faz parte de uma banda, ou quer saber mais, gosta muito dessa parte histórica, né, é sempre recomendável ver o Beck por causa dessas informações. Além da excelente trilha sonora, né. Ah, porra, demais, trilha sonora, tipo, a trilha sonora ser boa, é assim, eu acho que seria bem inaceitável se não fosse. É um anime musical, né. O problema do mangá de Beck é esse, né, cara, é que, tipo... É, aí você me pergunta, porra, como que vem um mangá de música, e a gente não pode escutar música. Aí que tal? Tinham volumes que saíam vendidos junto com o CD da single da música pra você escutar junto, entendeu? Mas assim, eu acho que de alguma forma... Informações vindas pelo nosso grande Jim. De alguma forma, eu ainda sou da crença de que isso de alguma maneira ainda funcionou, sabe? Que assim, o mangá mesmo sem o... Não, funcionou, claro. Sem a música em si. Sem a música em si, ele funcionou. A auditiva, né, funcionou bastante. Tanto que ele foi bem vendido, né? É, porque a história exatamente, em si te intriga, exatamente, né, cara? Tanto foi algo que o Harold Tsukuchi conseguiu muito foda, né, velho? De conseguir emplacar um mangá assim que, pô... O anime nem fala, porque o anime, tipo, já tem as músicas e tal, tem as músicas que a gente até citou, mas o mangá você não tem como ouvir, tirando essas singles que saíram junto, e mesmo assim o mangá foi, né, foi um sucesso. Aí também depende muito da imaginação do leitor, né, é tipo um cara que tá lendo um livro, né, e ele não tem os personagens na sua cara, né, ele vai ter que imaginar todo o ambiente, o cenário, né, isso é uma coisa maravilhosa, né, quando ele tá apreciando essa leitura. Eu não sei se foi porque eu tinha visto o anime, mas tipo, quando eu continuei lendo o mangá, as músicas não fizeram falta pra mim, porque, tipo, eu vi a cena e, sei lá, um pouco da letra e imaginava, né? Mas eu quando eu li o mangá, cara, pela primeira vez, eu queria muito escutar uma música, né? E eu ficava imaginando como aquela música era. Hoje, no dia dessa gravação, eu descobri essa música e escutei e achei muito, cara. Uma coisa que eu senti em relação a Beck, agora um pouquinho pro mangá, não é um spoiler, mas é mais uma análise. Porque assim, se você for pegar pra ler um mangá de, sei lá, Shigatsu wa Kimi no Uso, as músicas que estão lá, você são músicas que já estão postas, você pode procurar elas. E também, querendo ou não, Shigatsu é um mangá de música apenas instrumental. Sim. Outro exemplo, Nodomi Cantabile. Você pode ler e atrás das músicas clássicas lendo também. Eu fiz isso algumas vezes. Então, o desafio pra Beck era muito maior. Porque tinha que te convencer que o que os caras estavam tocando era um negócio extremamente foda. Tinha que te convencer disso. E conseguiram. De alguma forma, você podia não ouvir, mas conseguia convencer de, olha, acredita que aqui, o que tá acontecendo aqui é muito foda e ainda fazer... Acredita, cara. Acredita, e você acredita. Isso que é mais legal, você sabe acredita. Sabe aquele acredita que a gente fala aqui no Projeto X? Eles falaram pro público assim, acredita, cara. Essa emoção a gente quer passar. Aí você transmite isso pro anime, as cenas de música do anime são ótimas. A apresentação do Grateful Sound, velho, aquilo foi muito lindo, sabe? O negócio é genuinamente bonito. Sim. É um negócio genuinamente forte, sabe? Que mexe com você, que emociona. Isso é muito importante. Se a gente tá falando de música, tem que emocionar, tem que mexer. Não, você não pode ficar indiferente. Que até uma das coisas que você mais percebia, um show não tava dando certo quando a galera tava de braço cruzado. Você sabia que não tava convencendo. Mas no caso da gente, que somos leitores ou espectadores, se você não se emociona com aquilo, significa que você não tá apreciando a obra como você deveria, e alguma coisa ali tá faltando. Bem, gente, então vamos lá. Até aqui a gente foi sossegado. Não demos spoilers nem do anime, nem do mangá. Então, a partir de agora, desse momento, nesse segundo, a gente vai falar sobre spoilers do anime. Você que já assistiu o anime, continua com a gente, aguenta aí. E depois a gente entra novamente numa zona de spoilers do spoilers. Spoiler do mangá. Firmei? Beleza. Olha aí, primeiro spoiler, o Ryusuke roubou a guitarra do cara lá. Porra, filho da mãe. Cara. E roubou o cachorro também. Roubou o cachorro. Filho da mãe. Eu não sei o que é mais escroto, o cara roubar a guitarra ou o cachorro. Uma guitarra furada de bala ou o cachorro furado. Explica essa situação pra gente, então, assim, vai. Ó, existe uma lendária guitarra chamada Lucille, que ela tem uns buracos de bala, né? Seis tiros. E tem toda uma história por trás disso, né, de que essa tem uma guitarra assim que o cara lá foi baleado, né, por uma história de amor, e ficou essa guitarra lendária, né? Uma guitarra lendária. Isso, ela foi passando de mão em mão com outro cara lá, né, e de repente, o Ryusuke, ele encontra essa guitarra num carro que ele tava roubando, e ele rouba pra ele, né, e leva pra ele no Japão, ora bolas. E o cara, o dono, ele fica puto, porque ele tá querendo achar a guitarra que foi roubada, né. Pô, é uma guitarra lendária. A guitarra e o cachorro dele, o Beck, pô. Tava muito puto. E ele consegue achar ele no Japão. As músicas dele estão sendo vendidas nos Estados Unidos. Apesar que os caras da banda não estão ganhando nada. Por causa disso, né? Mas, assim... Que acordo bosta, não? Se não me engano, é na capa do CD aparece o Lucille, isso, ali, né? Isso, exatamente. E esse dono, ele vai no Japão e dá uma merda danada, né? Com o Ryosuke, né? E que ele tava querendo promover praticamente o fim da banda, né? E vai ferrar com a vida do Ryosuke. Então, por isso que ele precisa fazer um acordo, né, em que isso pode ferrar o futuro da banda, o Beck. O problema é que, assim, as opções dele não eram muito boas. Ou era o fim da banda, ou era o fim dele, né? É. Meio que só isso. Mas a gente tá falando disso porque ele é um fato importante nessa história, né, do Beck. Apesar de tudo, esse personagem, esse cara, o Leon Sykes, né, que tá travando muito, dificultando a vida, né, da banda, o futuro da banda, na verdade, né. Uhum. E pra resolver esse problema, nossa, acontece de mil tretas, né, pra poder sair dessa situação negativa deles. Mas é legal falar em que momento que isso acontece, tá? Durante o anime, a gente falou que o Beck, ele tem aquele boom, ele vai se melhorando, ele vai, tipo, ganhando fama. Ao mesmo tempo que ele vai ganhando fama, uma outra banda vai ganhando fama paralelo a ele, que era a banda que tinha o Age, que era o antigo companheiro do Ryusuke, é BLN. Tanto é que foi essa banda que tentou ficar com o Taira também, né? Isso. Tipo, pegaram o Taira pra ela. Essa banda, mil uma coisas aconteceram. Primeiro, Guidebrain queimando a guitarra do Age. Nossa, isso foi, tipo... A cena, tipo, do caralho muito pra mim. Legal. Vocês são merda. Vocês estão tocando... Você é um merda. Sai daqui do palco, desgraçado. Nossa, gente, aquela cena que... Falou, tem caras que você espera que realmente você passa o tempo todo esperando. Eu quero ver esse cara se fodendo. Exatamente. Eu quero muito ver esse cara se fodendo, velho. Só pra passar, o Age, que era o antigo companheiro do Ryusuke, é o cara que tem que se foder, tá ligado? Ele tem que se foder. Quando você vê ele se fodendo de uma forma fenomenal na frente de todo mundo, cara, é uma cena linda. Mas fora isso, os filhos da puta ainda conseguiram se destacar, né? Eles conseguiram o melhor palco, a melhor localização naquele grande concerto que tem no Chapampão, que é o Grateful Sound. Esse aqui é aquele exemplo de você tem que ter um poder por trás, sabe? Isso. Você tem que ter uma mão forte ali por trás. Ou seja, um baita empresário, um baita produtor, né? E exatamente. E só pra quem quer entender um pouco o que é um Grateful Sound. Cara, ele é o Lollapalooza japonês, entendeu? Então, tipo, aqui é onde você tipo, vai descobrir novas bandas, bandas boas, bandas que estão se começando no ramo e se destacando muito, indie, entendeu? É o maior festival de bandas no Japão. É, essa edição, ela tava diferente das anteriores, né? Essa edição tava muito mais comercial do que as anteriores. E a pessoa que tava cuidando disso, que assim, a irmã dela era criadora, ela tava meio puta, porque não era aquilo que ela visualizava pro Grateful Sound, não era aquilo que ela queria. Não era aquela e ela viu no Beck aquilo que ela queria. Ela viu no Beck e pensou assim, não, pera, com esses caras a gente pode trazer aquele espírito de volta, aquele espírito do primeiro Grateful Sound de volta. E ela aposta caro nisso, ela, tipo, ela realmente aposta muito caro no Beck. Então, volta naquilo que a gente falou. Eles foram muito longe, mas porque tinha muita gente apostando muito neles. Tinha muita gente que, assim, tava comprando brigas e arriscando coisas pra poder botar eles onde eles estavam chegando. Inclusive no Grateful Sound. Porra. E pra cagar ainda mais o Grateful Sound, tipo, do Beck ali, a BLN, que era a banda que tava tendo mais destaque, tipo, empresarial, que tava tendo maior marketing, mais tudo, entendeu? Maior palco, que ele ia chamar mais atenção. Ia tocar no mesmo momento que o Beck. Que da hora, ó. Sabe o que aconteceu? Se foderam a BLN, saiu todo mundo do palco deles. Todo mundo pro Beck. Foi da hora. A música do anime que o BLM toca é nojenta, cara. O musiquinha é xarope. Porra, aquilo não é rock, é pop, pra começar a conversa. Tanto que tem o vocalista, é um ator de drama assim, pop, assim, conhecidíssimo, né? Isso pra público teen que vai ver essas coisas, né? E assim, a beleza, não é rock, é pop, esse popzão, né, da galerinha. Imagina, assim, vamos colocar isso em perspectiva. Imagina o One Direction competindo com o Gogol Bordello. É isso. Bela comparação. Caralho. É essencialmente isso. A diferença é que o Koyoki não tem um bigodão tão legal quanto o vocalista do Gogol Bordello, mas é essencialmente isso. Mas ainda pra cagar tudo, aí entra a cena do Leon querendo pegar o Ryusuke, tá? Matar o Ryusuke, encher ele na porrada, por aí. E bem no momento deles tocarem na porra do Grateful Sound. O Ryusuke começa com a sua política de fazer apostas loucas, extremamente perigosas. Ah, extremamente, né? Perigosas. Nossa, não, gente, o Ryusuke tem merda na cabeça o tempo todo, cara. Ele literalmente não tem senso de perigo, sabe? Porque as coisas que esse cara faz, ele podia ter... Da próxima vez, se um dia eu for reler, eu vou contar em quantas situações ele poderia ter sido assassinado ao longo da história, porque foram muitas. Não, mas o acordo que ele fez com o Leon naquela época era o quê? O Leon tinha o direito dos 5 primeiros álbuns do Beck e vai mandar eles tocarem onde ele quiser, sabe? Por um longo período de tempo. E vai ganhar todo o dinheiro. O Beck vai, ok, vai crescer, vai se popularizar, o produtor vai ganhar dinheiro em cima dele, depois vai jogar fora a banda. Submeter eles a uma condição insana. Só que, se ele quisesse passar o Leon pra trás e desfazer a banda, eles iam matar ele. Simples assim. É, mas ele fez um acordo maluco também, né? Pra poder se safar, sim, né? Sim. São 3 palcos, né? O palco 1, o palco 2, o palco 3. O palco 1 tem muita gente. O palco 2... Que era o palco da BLM. O palco 2 devia ter 2/3, mais ou menos, da capacidade. 1/3 do palco 1, né? Ele fez o acordo, né? De que se tivesse mais gente do palco 3, onde eles iam tocar, em comparação aos outros 2 palcos, né? Esse acordo... Aí daria ok. Beleza, né? E aí veio o destino, né? Ajudar ele, né? Destino aí, e amigos, nossa, poderosos. Aí aconteceu tudo de certo, foi, tá ligado? Pô, deu ruim na parte da BLN começar a tocar, os instrumentos deu pau. Chuva. Nossa, foi... Esse é o momento que a gente fala que deu um padrão de violento na palco 1 e palco 2, sabe? É, exatamente. Porra, caralho. Padrão Dreammaster no pessoal. Choveu, os equipamentos travaram. Eu devia me sentir mais ofendida com isso. Não, choveu, os equipamentos travaram, deu problema de segurança. Não, com o pessoal. Enquanto tava com esse equipamento travado, o que que aconteceu no palco 1? Ficou mostrando o palco 3, tocando velho. Tocando as músicas ali. Aí, tipo, o pessoal falou, caralho, cara, que palco da hora, vamos pra lá, vamos pra e lá. E no palco 2 o cara foi embora, no meio do show. Assim, não tá dando certo aqui, tá chovendo pra caramba, vou embora também. Deixou os caras na mão. Nossa. Quero fresco também, cara, de palco 2. Foda também é que no início do Beck, ele tocando no Grateful Sound, tava todo mundo espalhado, tava naquela treta do Ryusuke e de todo mundo. O Chiba tava causando o caos. O Chiba chorou também. Assim, não, porra, você não acredita em mim. O Chiba totalmente sensível, não, porque o Koyuki... vai tomar o meu lugar, não sei o quê. É, eu não tive o sonho que todo mundo teve o sonho. Todo mundo teve o sonho, eu não tive o sonho, caralho. Aí eu tive o sonho no meio do caminho. O sonho, a gente não falou o que foi esse sonho. É o sonho mais nóia que eu já vi, cara. O sonho é o seguinte, um Koyuki, e depois ele descobre que os outros integrantes da banda, menos teve o Tipa, bem antes do Grateful Sound, né, eles tiveram um sonho, onde vieram grandes músicos, assim, né, do passado, e eles estão ali num campo grande, cheio de lixo, né, e cada um pegando um pouquinho de lixo jogando no saco. Eles falando, peguem esse lixo, por favor, recolham o lixo. Cara, na boa, eu até hoje não entendi a metáfora desse sonho. É o seguinte... Depois fala que... O que que tá acontecendo? Ah, a gente tava catando lixo depois do show de vocês. É uma metáfora muito foda, cara. Eles tinham feito um show tão grande que os grandes do rock estavam pegando lixo pra eles. Era meio uma puta... Entendi, uma puta pretensão. Uma grande viagem. Mas... Tudo bem. Mas assim, mas cara, enfim, todo mundo teve o sonho. Quando você precisa de motivação, você aceita o que vier, velho. Você aceita tudo. Parece o Jim Morrison, que teve aquele sonho com aquele índio maluco dele lá também. Deixa pra lá, né? Pô, me lembrei do Homer, assim, da epifania no filme dos Simpsons. Olha, a tabela periódica foi descoberta graças a um sonho, então sabemos que isso funciona, mas... Mas enfim, todo mundo teve o sonho, menos o Tiba não teve o sonho, ele teve o sonho no caminho e o pessoal foi se formando. O Koyuki, ele falou, foda-se, vou entrar, vou começar a tocar, eu vou começar a tocar agora Film, Beatles... E, tipo, muito lentamente. Essa música demorou, tipo, 300 mil anos. Ele ficou num ciclo infinito. Aliás, eu tenho uma teoria de que eles gastaram metade do orçamento do anime com os direitos dessa música, cara. É Beatles, né? Porra. É Beatles. Caralho. Opa. Licença, a música porque, assim, de Beatles eles... não é barato. Porque durante o anime, até uma coisa muito engraçada, que eles usaram muito poucos nomes e marcas reais de cantores e de bandas. No mangá eles usaram mais declaradamente, mas no anime mesmo acho que mudaram alguns nomes, apagaram alguns. Na verdade, então, Red Hot Chili Peppers tinha umas letras, tipo, você lia Red Hot Chili Peppers, mas não tava escrito igual Red Hot Chili Peppers, tá ligado? Porque eu acho que, assim, a grana que eles tinham pra isso foi toda pra licenciar agora a filha. Todinha. Isso. É, tanto que só tem uma música dos Beatles, né, em todo o anime. Exatamente. E na verdade tem aquela Follow Me, que é do Rocket, não sei o que lá, que eles falam, que é tipo Beatles, tá ligado? Mas assim, o Koyuki, que era aquele moleque apavorado do começo, no último episódio, subir sozinho no palco, encarar uma multidão daquele tamanho, com um violãozinho só aí, tipo, foda-se, vamos, só vai. Foi muito legal, sabe? Aí que você vê se esse cara cresceu pra caramba. E foi, e aos poucos os outros foram se juntando. De novo, poder do protagonista. Você está me inspirando, eu não vou deixar você pra trás. E eles foram também. Mas, cara, pensa mesmo. Deve ser muito do caralho fazer isso que eles fizeram. Começar um cara só no violãozinho, pá. Aí vem, entra o baterista. Tá. Aí vem, entra o baixista, tá ligado? Aí vem... Entra o guitarrista, velho. Ai, muito da hora. Aí depois, atropelando louco. Deus e o mundo, entra outro vocalista. Entra outro vocalista. E aí pode começar o show. Né? Assim, é uma banda muito pouco convencional, né? Tipo, os caras fizeram tudo errado do começo ao fim. Mas eu acho que é isso que, tipo, te faz ter tanto carisma pela banda, é justamente isso, né? Não ser, tipo, tudo certinho, apesar de no final tudo dar certo. Todos eles eram muito apaixonados pelo que Exatamente. Eles faziam. Sempre demonstravam muito quanto que eles curtiam, quanto que eles amavam aquilo. Então, por isso que é muito legal. Com tudo isso, ainda passam literalmente por cima das coisas. O Tiba literalmente passa por cima das pessoas pra chegar no palco. Tipo, é muito fácil. Gente, o anime terminou aqui. Olha, agora é mangá. Um terço do spoilers, mangá. Spoilers. Quando eu assisti o anime, achei o Grateful Sound a coisa mais do caralho ever. Uhum. Até ler o mangá e chegar no Festival Avalon. Mano, de alguma forma, mesmo sem a música, aquela cena foi tão eletrizante quanto o Grateful Sound do anime. Foi. Mesmo sem a música, consegue te botar numa pilha semelhante ao anime que tinha a trilha como recurso. Sério, que arco, cara. Que arco. Olha, uma coisa que eu quero falar do mangá em si é que tem muita treta, tem muita coisa que acontece, muita intriga durante o mangá. E isso daí, tipo, dá um ar de, tipo, caralho, aconteceu muita coisa, tá ligado? Quanta coisa que eles tiveram que fazer pra, tipo, chegar onde eles chegaram. É realmente impressionante a quantidade de coisa que acontece no mangá. É, no turnê internacional deles, né? Isso. Então, na verdade, assim, logo em seguida do Grateful Sound, né, gente... eles começam a ter uma turnê, tipo, pros Estados Unidos, né, e por aí vai. O anime no finalzinho mostra essa coisa bem resumida, né? Ah, eles tiveram essa turnê, lá eles encontraram também o Ryosuke, que lá o Leon, ele foi preso, foi condenado. Eles resumiram muito. Resumiram em 10 minutos, pô. É, e tipo, eles torceram, porque o Leon foi inocentado e depois voltou pra dar mais dor de cabeça pros caras, né? Mas aí você percebe que o Leon Sex não é o maior dos problemas deles. No mangá, a treta é muito maior, muito mais perigosa, sabe? Eles estão sob pressão, uma pressão muito mais intensa, muito mais sabotados. Sim. Uhum. Oh, tem uma parte que eu fico realmente de boca aberta, assim. É aquela parte da produtora, quando eles chamam, tipo, o Koyuki pra, tipo... Eles querem fechar com o Koyuki, tá ligado? E, tipo... O Koyuki não aceita a oferta. Só que aí os filhos da puta depois mostram pra banda uma foto do Koyuki junto com eles, tá ligado? Não, gente, aquilo me doeu o coração de tal forma. Aí, tipo, o pessoal todo pensou, caraca, o Koyuki tá traindo a gente, velho. Aí depois o Koyuki chega lá no outro dia, aí ele tá com as roupas que ele ganhou, e os caras pegaram a guitarra que tava com a produtora, e na guitarra tinha a chave de um carro, velho. Não, sério. Mas aí a gente percebe também que... Altas intrigas, altas intrigas. A gente percebe intrigas. Que a amizade dos caras era foda mesmo. Claro, teve o primeiro instante de choque, mas tipo... Mas depois foi tudo esclarecido, acontece, né? Acontece aquelas intriguinhas de anime show, de assim, ninguém faz uma coisa simples de perguntar pro outro o que aconteceu, isso. Sabe? E assim, não, mas cara, explica o teu lado. Não, foi isso. Ah, legal, você é nosso amigo, a gente acredita em você. Só o Tiba, aquele fresco, que teve que dar uma crise existencial e não quis... Tem essa coisa básica chamada diálogo, que as pessoas na verdade, adultas fazem. Foi engraçado pra caralho o saco, porque eu pensei que ele ia ser que nem o Shiba logo eu no também, eu começo dessa treta. Eu também, achei que o saco ia dar uma porrada no Koyuki, eu acho que só ele... que aí ele falou, não, eu acreditei em você desde o começo, eu só tava te zoando. O saco é muito filho da puta, cara. Eu acho que assim, a princípio, eles tentam fazer ele pagar de misterioso e tudo mais, porque tipo, nossa, ele não tem medo dos valentões. Ele assim, não, ele é só um nerd de olho fechado que gosta de tocar e tá lá junto com os caras, entendeu? E também no mangá mostra mais o romancezinho do saco também. É, né, fofo, é muito fofo. Que nem é apresentado direito no mangá. Aliás, o romance do mangá também do Koiki com a Marro, meu, que novela, hein? É, novela do mangá. Porra, novela. Porra! Que aí cai na coisa de não fazer uma coisa simples de perguntar. É, cara, não, é impressionante. Cara, vocês precisam ter comunicação. Meu, é possível. Assim, coisas que a gente tem que aprender sobre relacionamentos e afins. Você pergunta pras pessoas sobre amizade, sobre relacionamento comercial, pergunte as coisas pro outro. Só pergunte. Mas assim, eu achei legal que apesar de tudo, no mangá fica mais claro ainda o jeito que a Marro é, o jeito que pra Marro tudo aquilo é importante também, né? O anime, apesar de mostrar isso, acho que pegou uma parte da história em que a Marro ainda não tinha isso tão claro. Acho que a Marro vai ganhar um pouco mais de destaque a partir do momento em que o anime não ela adapta mais. Ela ganha mais importância no mangá, com certeza. E eu gosto muito dela também, por motivos diferentes do Mug, provavelmente, mas eu gosto muito dela. O Mug tem motivos pervertidos, isso sim, né? Então... Gente, não é por motivos pervertidos. Não, rapaz, tá, claro, beleza. Claro, você tá dizendo, tá a gente bom, é super tá. Acredita. Tá bom. Meio cabeça não tem tara pela Yoko também, né? Tá. Então. Por quê? Você vai falar que você não tem uma tara pela Marro também? Não é, que cara... Olha lá, Mug, fala assim, eu não tenho uma tara pela Marro. Você tá querendo jogar o mesmo jogo sujo que eu joguei contra outra pessoa? Não vai rolar, né? Droga. Cara, também não... teremos outra mas, chance. Mas ó, fica a dica, Dri. O Sage falou. Você pode falar, editar isso com o que o Sage falou. Whatever. Por que eu vou querer queimar o filme do Sage se essa ideia é zoar você? Toma. Mas enfim, a questão é: a Marro quer falar tá. Tá vendo? Olha, o Fred explica. A Marro, subconsciente. Eu gostei muito dela, tipo, como ela ajudou realmente o Koyuki, tá ligado? Até mesmo quando o Koyuki, tipo, ele tava lá naquela parte da natação, lá no anime mesmo, e ele ganhou a parte da natação pensando no Marro ali, tipo, que a Marro, tipo, tava torcendo por ele, passa. Também porque ele tava pensando que ele poderia ia ter uma ficha de desejo de qualquer coisa que a Marro poderia fazer para ele. Mas enfim... mas foi bem legal, cara. Eu gosto muito da Marro. Eu acho que ela é uma das melhores personagens desse anime, do mangá, da obra em si mesmo. Ela ajuda muito o pessoal da banda. Como eu falei, ela podia ter caído no estereótipo de tsunderezinha, que às vezes deu a entender que podia ser isso que eles poderiam fazer, mas não, fizeram uma personagem muito rica, bem construída. Esse anime, ele tem um foco muito, muito grande nos personagens, né? Então você conhece bem eles, principalmente os caras da banda, né? Que afinal de contas foca mais neles, mas a construção de personagem é muito legal. Como eles superam seus conflitos? Vamos voltar a falar do Tiba, porque o Tiba é muito legal. Você vê que precisou de ele meio que buscar outra coisa pra poder... É, ele teve que parar, ele foi tipo... Ele pensou em mudar, em virar um rapper mesmo, tá ligado? E ele era bom, porque, poxa, ele... Porra! Em batalha de freestyle, o cara se saiu super bem. Mas é engraçado que precisou que ele fizesse as coisas no ritmo dele e chegasse às conclusões no momento dele. Conclusões essas que o Tyra, por exemplo, não precisou. Porque o Tyra, ele era... Ele era convicto, é engraçado, né? Que acho que de todos, o Tyra era o cara mais equilibrado. Porque o Yusuke deu a louca em um momento. O Koyuki também. O Tiba, o tempo todo. O Tiba, o que mais fez foi da Shilique. Amarro. Em seus momentos também. Até o Saito-san, por motivos diferentes, mas até o Saito-san teve o seu breakdown, por assim dizer. Faniquito. Teve o seu momento de faniquito. Mas todos eles superaram. E isso é muito bacana. Alguns, cada um também pela sua ferramenta. Não foi aquela coisa babaca de, ah, a música vai salvar você. É legal, funciona, mas nesse caso não era isso. Eles já tinham a música era um negócio que já tava dado. Mas eles precisavam superar outros conflitos que podiam ter raiz ali na música que eles estavam fazendo, mas a solução eles não iam achar ali. Eles iam ter que achar em diálogo, eles iam ter que achar em aceitar coisas, em mudar certas posturas, entendeu? E por isso que eu falo do Tiba, porque eu acho que a relação dele com os outros personagens é muito legal. Ele é o personagem mais emotivo do negócio, que chora e que grita e que briga e que desce a porrada em quem precisa, sabe? Enquanto os outros, eles já têm outras formas de mostrar emoção. É, realmente. A construção de personagens como um todo é muito legal. Se eles conseguiram, assim, transformar o Saito, que é um estereótipo ambulante, num personagem com camadas... Cara, Ed Lee, eles conseguiram, tipo... O Ed Lee teve pouca aparição. É, e mesmo assim, você tem, tipo, afeição pelo personagem. E você conhece ele, você conhece lados dele. Tanto é que, assim, a gente não pode dar spoiler, mas, assim, o último capítulo, o último dia de Ed Lee, é muito legal. Porque a gente conhece, de fato, ele e conhece a importância dele, por exemplo, pro Ryusuke. Bem, gente, a gente fez esse cast mais introdutório a Beck mesmo. A gente quer mesmo que vocês vão atrás da obra, tá? A gente vai encerrando esse cast por agora. Vamos colocar nossas conclusões aqui. E, cara, sério, vão atrás de Beck. Já eu concluindo aqui, que eu posso falar é que, tipo, Beck pra mim é o melhor anime musical. É o que eu falei em Shigatsu. Eu falei que, tipo, Shigatsu era o meu segundo anime melhor musical quando eu falei de Shigatsu. Porque Beck, pra mim, tipo, sempre vai estar marcado pra mim no meu coração, cara. É um anime, é um mangá muito bom, cara. A obra em si é excelente. É um anime já um pouco antigo, mas, cara, é Madhouse. A animação tá muito boa. Só de ver a abertura você fica espantado, cara. Sério. Eu também vou compartilhar da opinião do Mugi. Pra mim, Beck é o melhor anime musical. Falei isso, inclusive, no cast de Shigatsu ou na playlist de animes musicais. Um dos dois, eu tenho certeza que eu falei isso. Mas é uma história muito especial pra mim. É um anime muito rico, muito intenso, que usa 100% da capacidade que a música tem de mostrar de mostrar sentimentos, sabe? É uma pegada diferente de Shigatsu. Porque, assim, o Shigatsu, ele era uma coisa muito mais emotiva. Agora, o tipo de música que Beck traz é muito mais explosivo, é muito mais violento, é uma emoção muito mais crua, talvez. E é legal ver como que os personagens usam isso pra si próprios. E não apenas a questão musical, mas as relações entre eles, o crescimento deles. O mangá, principalmente, que vai pra uma faixa de tempo muito maior. É muito verossímil o jeito que o pessoal cresce, o jeito que as coisas se desenvolvem, que a história se desenrola. Você torce pra eles. É muito engraçado que é muito fácil você se afeiçoar aos personagens, você se apegar muito a eles e você torce pra eles, porque assim, é tanta merda que eles encontram que você torce, torce, torce, torce. E as cenas musicais do anime, as cenas do mangá, são cenas muito, muito fortes, sabe? É uma história muito boa, recomendo a todos. Ela é muito engraçada, assim, o autor soube fazer um negócio muito engraçado, mas ao mesmo tempo muito, muito tocante nos momentos em que deve ser. Como disse, é Madhouse, um trabalho extremamente bem feito no anime, um trabalho extremamente bem feito no mangá. Pequenas referências e piadas, poxa, as referências musicais a bandas, a locais, a músicas, a álbuns, estão lá. E pra quem aprecia música, pra quem gosta muito de música, vai ser um puta de um prato cheio. Eu recomendo 100%. Se eu tiver que escolher uma história, um anime de música, esse anime vai ser Beck. É o meu favorito pessoal, disparado. E assim, graças a Beck, eu conheci pessoas muito legais também. Você teve o caso que seria interessante ter falado da sua equipe de animes, não é? Na minha faculdade, eu falei que a gente tem um grupo de exibição e... E Beck foi o primeiro anime que eu cheguei lá pra assistir. Eu cheguei no primeiro episódio. Então, assim, graças a esse grupo... Você não tinha assistido Beck antes? Não, pergunta. Não tinha assistido. Você assistiu antes. Com aquela galera? Eu assisti com aquela galera. Ah, isso é da hora, eu assisti com aquela galera e, assim, inclusive uma pessoa que tava lá, uma pessoa muito importante pra mim, é uma pessoa muito importante pra mim, outras histórias pra outros momentos, mas, assim, é engraçado que é um dos animes que eu vou lembrar por muitas coisas, pela história ser muito boa e por ter me aproximado de pessoas muito legais de uma forma ou de outra. E é isso, galera. Assistam, leiam e escutem as músicas. Beck, pra mim, também, eu concordo com os dois, pra mim é o melhor anime de música que existe. É, já faz um tempo que eu vi, mas o que eu mais gosto de Beck é mostrar... É porque o anime barra mangá, ele mostra toda essa trajetória que você tem quando você quer montar uma banda, né? E, tipo, eu já falei, quem nunca teve... Bom, nem todo mundo tem essa vontade, vai, mas eu já tive essa vontade de montar uma banda nos meus 14 anos, né? E aí, quando assisti o anime, voltou tudo com tudo, essa vontade até na época. Só que já não tinha mais condições, né? Na época já não tinha mais condições, a galera que eu conhecia já não tinha mais contato e tudo mais. Também já achava que tava velho, né? Às vezes nem tava tão velho assim, mas já achava que tava velho pra aprimorar em algum instrumento ou qualquer coisa do tipo, né? Mas pra quem curte, pra quem é apaixonado por música, pra quem gosta muito, que nem eu, acredito a maioria também, é um anime que vale muito a pena mesmo. Eu gosto pra caramba e tanto que eu tenho os meus mangazinhos aqui, eu gastei uma graninha neles, mas eu comprei os meus mangazinhos versão japonesa aqui no meu xodó. Mas é isso, galera. Eu recomendo muito, vale a pena. A animação tá muito boa. É uma animação de 2004, né? Já faz um tempinho, mas é Madhouse. É. Então tem a qualidade Madhouse. E assim, outra coisa também que a gente não chegou a comentar, mas que você pode estranhar um pouco, é o estilo do Harold com um pouco de caricatura misturado ao estilo do mangá, que é bem... O traço do mangá tem uma mudança brusca, viu? Durante o mangá, tem. Cara, eu achei. Mas mesmo mais pra frente tem muito ainda do estilo do Harold, que é aquele é estilo mais de caricatura mesmo, né? Sim. Mas mesmo assim, você pode estranhar um pouco no começo, mas vale a pena você, mesmo estranhando um pouco esse estilo, vale a pena você continuar assistindo, lendo, porque é muito bom. Fora que assim, geralmente as caricaturas são muito engraçadas. São demais. Principalmente as do Tiba. Nossa, meu. As do Tiba. E assim, as caras e bocas que o Koyuki faz também, principalmente quando ele tá fugindo do guardinha, cara. Tem um cara no início do mangá e do anime, que eu pensei que ele ia ter tipo, muito caras e bocas. Cara que, tipo, o Koyuki conversava no início, tá ligado? O amigo dele, na escola? Um amigo dele. A cara dele é engraçada. É verdade. Divide em personagens muito bonitos, muito bem desenhados, em personagens que, assim, vamos crachar. Bom, eu queria falar, né, que o Beck, além do que o pessoal tá falando, né, de que ele é o melhor anime de música, pra mim eu digo assim que ele é o melhor anime, ou um dos melhores animes que fala da indústria da música, né? Porque tem o Nana também. Nana, apesar do Nana ter um foco maior nos personagens e um pouco mais depois, né, no segundo plano, na indústria da música, né? E também é punk rock, é diferente. O estilo do Beck é um rock mais puro, né? Mesmo assim, eu gosto dele. Ele é uma das grandes referências quando você fala de animes musicais, né? Porque tem outros também, só que são estilos de músicas mais clássicas, eu diria assim, né? Nodame Cantabile, Shigatsu wa Kimi no Sou, Sakamichi no Apollon, por exemplo, né? Que são outros estilos de música, não são rocks, são músicas clássicas, são jazz, né? São mais pra outro tipo de público. Mas, por exemplo, pra quando você quer saber sobre banda de rock, aquele início, né? Aquela crescimento de banda, e você vê muitas referências de bandas de rock em toda essa história. E vai vendo aí, ó, tem o Red Hot, vai surgir Beatles também, e outras bandas, né, conhecidíssimas. É muito legal. Então, assim, pra quem gosta da música, quem gosta da indústria, quem gosta da história de bandas de rock, eu já falei isso no podcast, mas vale a pena, vale ressaltar, vale a pena ler Beck. É inspirador, é curioso, é motivador também, e é engraçado alguns momentos também, né? Então, dá muito gosto quando você pega uma história escrita por um cara que ele adora, ele ama essa coisa, né? Ele tá escrevendo algo com paixão. Então, é muito bom. Não pegar o cara que ele recebe a ideia do editor. Ah, faz isso. Tá bom, não sei as regras da coisa, eu vou fazendo. É meio falso alguns momentos, né? O Beck não. O Beck, você vê que tem uma paixão na história, né? E você vê como tem esses protagonistas, que são esses personagens, que são... tão cativantes, são bem inspiradores, né? E você torce pro protagonista, né? Que ele tem esse potencial grande, né? Um potencial de protagonista, e ele vai crescendo, e as pessoas reconhecem o grande potencial dele, né? E você torce pra essa banda, né? Ter grande sucesso, mesmo tendo essas grandes adversidades. Que o pessoal falou que no mangá piora ainda mais a situação, né? E assim, mas eu acho que vale muito a pena. O anime, como eu já disse, ele acabou pegando um terço do mangá, né? Então, assim, se você curtiu o anime, vale a pena a recomendação das pessoas irem ler o mangá. Pegar o restante, né? Esses dois terços que faltam. Parece que é muito melhor ainda, né? Do comparação ao anime. Mesmo não tendo a trilha sonora. Tá bom, tem a trilha sonora que você pode achar na internet. Foi feita pra isso. Mas não, quando você vai ler, você pensava que não tinha músicas, né? Criadas posteriormente. É, exatamente. E acho que essa curiosidade vale a pena. E vale a pena usar a imaginação e se inspirar. E gostar mais, muito mais dessa história que é o Beck. Bem, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais um Projeto X Podcast. Mais um Projeto X Podcast musical, né? É isso aí. Assistam Beck, leiam Beck, escutem Beck. Cara, é muito bom. Aconselhamos. Só não peguem Beck, por favor. É, só não, não quero. Não quero. Back. Bom, nós não estamos aqui pra julgar ninguém também. Não, mas não pode fumar Beck. Aí já é responsabilidade de vocês. Mas, não, pode fumar Beck, só não aconselhamos a isso. Não, tá? não façam isso. Não, não escutem esses loucos que falam. Pode fazer, pode fazer. O Projeto X Podcast não faz apologia ao uso de entorpecentes. Façam o que vocês quiserem da vida de vocês, nós não temos nada a ver com isso. Bem, gente, é isso daí. Até a próxima semana. Falou. Falou, galera. Falou, gente. Beijos, tchau, tchau. Tchau. But you don't know how much I have been needing you. Aê, caixa de entrada. E sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada, aqui é o Seiji. Aqui é o Tenji, e aí, mais uma vez, como é aqui no... A gente três vezes seguidas pede música. Pois é, e cadê o povo? Ninguém mais se manifesta pra querer gravar o Caixa de Entrada, tá nisso, né? A gente vai tomar conta, tô dominado, tá tudo dominado. Então, mas pra você que quer conhecer o nosso site, acesse www.projetoxpodcast.com.br. Se você quiser mandar seu e-mail, mande para contato@projetoxpodcast.com.br. Curta-nos na fanpage do Facebook em facebook.com/projetoxpodcast. Isso. Siga a gente no Passarinho Azul, @projetoxpodcast. Exatamente. Então vamos começar com os nossos recados, né, Utens? Recadinhos da semana. E, exatamente. Qual o primeiro recado? Olha só, a gente lançou uma das melhores shuffles desse Brasil, que foi a shuffle do Mug, a playlist, né? Número 49. Digo mesmo, uma das melhores shuffles. Só não foi melhor que a minha, assim. Acho que é a segunda melhor. Você já gravou a sua, Utens? Não. Olha aí, vai cobrar a Adri, então, pra gravar a sua shuffle. Verdade. Além disso, saiu também dois podcasts que tem minha participação, né, essa semana. Olha aí! O OmegaCast 55, nossos tokusatsus favoritos, lá do site do Dragão Dourado. A gente ficou comentando sobre tokusatsus. E eu gosto do caramba. Caramba, o último tokusatsu que eu assisti foi Ultra Mentiga. Na Record, né? É, na Eliana. Isso mesmo. Puta, faz tempo que você gosta. Ora, eu achava massa a música de abertura, eu achava muito legal. Eu gosto do Ultra Mentiga, legal também. Bom. E também o Vortex Nerd 22, sobre Doctor Who, né? Ah, Doctor Who, cara! Bom, mas vamos lá, links no post, tá bom, galera? Mas então vamos começar os nossos e-mails referentes ao podcast anterior, né? Sobre histórias de animais de estimação. Histórias de pets. A maravilha. Bom, mas vamos começar com os nossos e-mails. O nosso primeiro e-mail do já citado aqui, Cláudio Dragão Dourado. Cara, se seu nome foi esse, você tem um nome muito bacana. 30 anos, Jandira, São Paulo. Programador, empreendedor e podcast do OmegaCast. Olá, PXCasters. Esse cast da Guerra dos Anéis, Sinestro Corps War... Eu não sabia a dimensão dessa saga, muito legal saber a dimensão das referências e achei incrível. Mas não é o motivo desse e-mail. Devido a alguns problemas com o meu player de podcast, eu não consegui ouvir o especial de 3 anos antes. Ouvi há pouco tempo e o problema me fez até formatar meu cartão SD. Caramba! Eita. Mas baixei e ouvi pelo menos umas 3 vezes. Cara, é muito bom ver vocês completarem 3 anos e que seja um podcast infinitamente longevo. Só não se dediquem a xingar todas as pessoas do universo em ordem alfabética. Entendedores, entendedores. entenderão. Vocês são meu podcast favorito hoje. Caramba, isso é muito legal, né? Ele tem um podcast e a gente é o podcast favorito dele. É legal. Né? Não só pelos aspectos técnicos de edição e qualidade de áudio, que é muito boa. Obrigado, eu nunca fiz nada, mas eu aceito o elogio. E nem só porque o entrosamento de vocês é excelente, mas porque são pessoas muito legais. Até o mais babaca, cabeça, é uma pessoa admirável. Mais ou menos. Tanto que eu tenho uma extrema estima e afeição por cada um de vocês. Obrigado. Eu não estou feliz, baca. Isso inclui o cabeça também. Peraí. Se o mais babaca não era o cabeça, ele mencionou o cabeça agora, então o mais babaca sou eu. Não entendi. Eu perdi. Não, ele mencionou o cabeça. É, ele preza por todo mundo, até o cabeça. E sabem que toda vez que eu vi o depoimento final da Adri, senti uma imensa vontade de abraçá-la e dizer: ô, filha, calma, tá tudo bem, não desiste, tá? Ó, oh, meu Deus, Dri, que fofinho. Tanto é o imenso carinho que tem um dragãozinho por todos vocês. Ah, e fiquei corado de novo quando colocaram o áudio do Mug me elogiando. Realmente não estou acostumado com elogios. Omega abraços desde singelo dragãozinho que admira muito vocês. Obrigado, senhor Cláudio, como sempre. Valeu, Cláudio Dragão Dourado, pelo seu e-mail. Muito bonito, muito. Os recados foram passados para a Dri e os xingamentos para o cabeça, como sempre. Como sempre. Para o próximo e-mail, senhor Seiji. O próximo e-mail é do Josivan Batista. Fala, pessoal do Projeto X. Aqui quem fala, ou no caso escreve, é o Josivan, 27 anos, de Teresina, no Piauí. Sim, a única capital do Nordeste sem praia e com certeza mais quente. É, talvez. Cara, pra mim é um mistério. Por que Teresina não fica no litoral, né, do estado? Fica no interior. É o Mugi que tem família no Piauí, né? Ele tem no Espírito Santo, né? Ah, quase a mesma coisa. Tô brincando. Porra, eu confundo. Mas... Não, eu realmente eu não sei porque ele fica no interior, né? É, mas é quente, cara. Eu sei que passa um rio ali na cidade, mas tudo bem. Sobre o Cash 156, sempre tem cachorro aqui em casa, desde que me lembro. E agora que estou morando só, eles são minha companhia e alerta do que está acontecendo por perto. É bom ter cachorro pra isso também, é, né? Exatamente. Vigia. Esse é o primeiro e-mail que mando para vocês, pois os redescobri recentemente e sem querer já conhecia uma parte de vocês. Olha aí. Maneiro, né? A minha cabeça explodiu, pois faz muito tempo que não sabia para onde vocês tinham ido. E já ouvi quase todos os Cash de animes de vocês agora, né? Já que eu sou um otaku mesmo, então, né? Olha que legal. E sobre o próximo cast, eu só digo isso. I was made to hit in America. É Beck, Mongolia Shop Squad. Já que as dicas são guitarra, referência a Lucille, ou todas as guitarras do anime, o cachorro, o próprio Beck, e USA, pois tem toda a parada dos Estados Unidos, já que o Ryosuke veio de lá com Beck e a Lucille, e a irmã dele, e é isso. Continue com esse projeto e o bom trabalho de vocês, e valeu! Olha aí, Josivan, acertou. Tá certo. Acertou. Pontinhos pra você, seu Josivan. Que é de Beck, olha aí. O nosso próximo e-mail é do Rafael HQ, sem idade, sem cidade. Sim, eu cobro isso em cada e-mail que você manda, não importa se você já mandou uma vez. Esse cast foi planejado ou vocês estavam sem ideias? Olha, ele foi planejado, sim. Foi planejado, a gente não lança cast sem ideias. Até os casts sem ideias são os planejados. Não, a gente teve nossa reunião no início de agosto pra fechar o cronograma até o final do ano. Exatamente. E esse podcast estava lá no planejamento. Então, sim, ele foi planejado. Sim, a gente planeja tudo. A gente não tem nenhum cast que a gente lança que não foi planejado. Eita, não fala isso não, cara. Cala a boca, pra manter o RH pediu aí pra manter as aparências. Ok, sei. Então vamos lá. Bom, eu só tinha cachorros e o primeiro que tive quando era bem pequeno morreu de doenças, mas não tenho muitas lembranças dele, pois era muito novo. Justo. Então você não se apegou a ele. O segundo morreu de velhice nos meus braços. Nossa, que triste. Que pena. Meu passarinho morreu na minha mão. Ainda me lembro de estar com o ouvido no peito dele, ouvindo os batimentos, até que eles ficaram mais lentes, no fim pararam, então ele ficou frio e duro. Caraca. Que coisa, que triste. Aí a gente fez um churrasco pra dar uma aquecida, né? Não, ele não escreveu nada disso. Peraí. Porra. E o terceiro é que está ainda hoje pela primeira vez uma fêmea. E é a minha irmã que brinca com ela. Enfim, que um dia é uma pena que ela terá que morrer. Caraca, velho. Você está pensando muito morbidamente. Que triste, né? Né? Infelizmente, cachorros vivem menos que as pessoas. Minha dica é compre uma tartaruga. Aí é o contrário. A tartaruga vai ver as pessoas morrendo, né? Exatamente. Aí você quer fazer o quê? O sofrimento pra tartaruga, é isso? Seu monstro. Pobre tartaruga. Caramba, mas eu não contei. Tipo, eu tinha um passarinho que eu criei ele. Ele, o que acontece? Tinham cortado uma árvore ilegalmente e caiu o ninho com dois filhotes de passarinho. Eu deixei um dia lá porque a bióloga da casa tinha me indicado e como a mãe não voltou pra pegar eles, eu peguei cuidei deles até eles virarem grandinhos. Isso foi quando eu tinha 7 anos de idade. Uhum. E um deles eu soltei, o outro nunca quis ir embora, porque eu sempre criei passarinho solto, então eles ficavam andando pela casa. Certo. E um dia ele tava velhinho já, as penugens dele já estavam, e ele morreu na minha mão. Foi muito triste. Pobre passarinho. Passarinho. Muito triste essa história. Essa história é triste, é por isso que compre uma tartaruga, né? Porque ela vai sofrer, não você. Talvez ela vire uma vingadora. Pena, viu? Mas valeu então pelo seu e-mail, Rafael HQ. Muito obrigado. Come now, and the journey of oblivion to the darkness in me. Future's only at the same to me. And now reaching from there. Próximo e-mail do Leonardo Piana. Fala, galera do PXP. Piana aqui. Primeiramente, Tenshi. Eu. Olha aí, pergunto pra você. Me fala as salas e horários do cabeça, que eu vou stalkear ele. Vou passar. Vou passar aí. Eu vou passar nos comentários. Link no post. Caramba. Link no post. Que coisa. Zoeiras à parte, gostei muito do último cast. Acho que pelo fato de eu também adorar animais. Pena que hoje em dia eles se resumem a um papagaio, né? Papagaio? Pô, papagaio, velho. Ah, eu sempre quis um papagaio. Eu acho eles meio barulhentos, né? Mas tudo bem. É, mas era muito caro e todos eles são, a maioria deles de venda ilegal, e os que são de venda legal, que são pelo Ibama, são extremamente caros, e sua casa tem que estar de um jeito específico, e tipo, tem um monte de frescura lá. Caramba, viu? Poxa vida. Uhum. Bom, mas aí ele continua o e-mail falando assim, eles atualmente estão só tem papagaio, já que os pais deles não gostam muito de cachorro em apartamento. Mas eu já tenho um plano em mente há muito tempo. Quando eu for morar sozinho, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser comprar um cachorro, um beagle ou um basset, provavelmente. Caraca! Então, eu indico uma coisa, não comprem animais, adotem. Existem muitos cachorrinhos, gatos e passarinhos e tartarugas e qualquer coisa que você queira como animal de estimação, esperando adoção nas casas de adoção perto de você. Lembrem-se, eu tenho um beagle. Beagles são incríveis, são os melhores cachorros do mundo, eu digo logo. Beagles são os cachorros muito ativos, muito felizes, puladores. Exatamente, quando eles ficam velhos, eles só dormem e comem, então eles são os cachorros perfeitos. Se eu lembro bem, os cachorros da Fair, eles são meio beagle, né? Meio beagles, é. Tem um que é meio beagle, o outro parece meio labrador, né? Meio assim, é. Então, ele continua. Ah, e se tiver muito espaço, ele vai querer um Golden ou um Labrador, né? São maiores. Caraca, né? É. Acho o Golden Retriever tão bonito. Também acho. Mas minha vida nem sempre foi o Bob. Sim, meu papagaio chama Bob. Original. Quando eu era menor, a gente tinha uma chácara e eu já tive cachorros. O primeiro foi uma pastora alemã, que se chamava Shula. Desde que eu me lembro por gente, ela já existia. Infelizmente, ela morreu quando eu era ainda pequeno também, então não me lembro muito dela. Depois vieram a Kika, que era uma Basset cor caramelo, e uma vira-lata chamada Sasha. Ganhei ambas filhotes e a Basset morreu aí de uma doença alguns anos depois. Lembro que chorei muito por isso. Enquanto a Sasha, que eu adorava por ser uma vira-lata de Doberman com cachorro peludo e de cor caramelo. Então ela era grande, peluda e caramelo. Adorava brincar com ela. Mas infelizmente meu pai deu ela quando vendeu a chácara. Lembro que fiquei muito bravo com ele por isso. Porque ela era minha e não queria que ele tivesse dado ela pro vizinho. Depois disso eu devia ter uns 12 anos. Minha vida com animais resumiu alguns passarinhos, alguns betas e o Bob. Alguns betas. Caramba. Peixe beta. Caraca, eu nunca tive peixe... Não, eu tive peixe beta. Eu ainda tive dois peixinhos dourados. O que acontece? Eu tive dois de uma espécie que eu sabia qual era o fêmea e qual era o macho por causa da cauda. E eles faziam filhotes o tempo todo. Olha aí. O tempo todo. Eu comecei a distribuir os filhotinhos deles, dos peixinhos, porque era muito filhote. Era tipo, ela engravidava, tinha os filhotes, eu botava isolado, ela botava lá no aquário junto com o outro e pum, filhote de novo. Qual a graça de ter um peixe com um animal de estimação? Não sei, ficar olhando pra ele. Tá bom. Ensinar algum truque pra ele, passa pelo arco aqui, ó, tá vendo? Ah, tu já viu? Tem um vídeo daquele cara maluco lá, que ele faz carinho no peixe, nada. Eu vi. Tá aí, tá vendo? Não subestime os peixes, só porque eles têm memórias de 3 segundos. Tá bom, então. Quero voltar logo a ter um cachorro, sinto falta daqueles bichinhos correndo e latindo por aí. E pra fechar meu chute, o próximo podcast é Beck. Tá certo, tá? Acertou. É a parte boa de ter cachorro, né? Eles correm e brincam, e a parte ruim é que eles fazem cocô e xixi. E fazem bagunça de vez em quando. Bagunça aí. Se eles se sentirem sozinhos, eles vão destruir algumas coisas. A minha cachorra abriu um furo na parede. É, maravilha. Pegou uma picareta, ficou debrando ela. Mais ou menos isso, ou deu de cabeça, não sei. Cachorra pedreira, tá bom, vai. Bom, valeu, Leonardo Piana, pelo teu e-mail. Obrigado pelo seu e-mail, continue mandando Idade Cidade. Que nem esse e-mail bonito, com Idade Cidade, do Ricardo de Andrade Santos. Nome, Ricardo de Andrade Santos. Idade, 31 anos, cidade, São José dos Campos, São Paulo. Olá a todos, excelente podcast. Escutando ele, me lembrei de todos os animais de estimação que já tive, principalmente dos cachorros que tive, especialmente do prefeito, que me foi dado, por isso não escolhi o nome. nome. Belo nome de cachorro, né? Meu cachorro mestiço com um pastor alemão que morreu no ano passado. Curioso como as histórias com os animais de estimação são parecidas com as que eu tive. Tirando que nenhum cachorro meu me trocou por outro dono e nunca dormi com um galo na cama. É, né, Mugi? Olha só, tá bom. Cara, sobre o Bacê. Tem uma história curiosa. Meu vizinho tinha um. E como Bacês são curiosos por natureza, ele entrou na casa do meu vizinho quando ele não tava e subiu a escada acima até o segundo andar da casa e, em sua curiosidade, o cachorro pulou da janela do segundo andar, caindo com tudo no chão. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Nossa! Caramba. Felizmente, ele não se machucou muito, só teve uma lesão leve na pata. Caramba. Caraca. Bacê voador, meu Deus do céu. Ou suicida, nunca se sabe. Nunca saberemos. Pobre Bacê, caramba. Né? Bem, falar de mais histórias ocuparia muito espaço, mas esse podcast foi uma bela homenagem aos nossos queridos animais de estimação. O próximo podcast vai ser do anime de Beck. Abraço a todos. Parabéns, senhor Ricardo Andrade Santos. Não do Santos, só Santos. Ricardo de Andrade Santos. É. Você acertou e obrigado por compartilhar um pedaço dessas histórias de animaizinhos comigo e com o Seiji. Aí, valeu. As pessoas que estão escutando. Olha aí. Vamos mandar abraços também para o pessoal que comentou nos comentários lá no podcast da semana passada. Abraços para o Pablo Neves, para o Rafael Taira, para o Rui e para uma invasão de animais que chegou nos comentários. O Ruivão, o Totoro e a Yumi. Caramba. É, exatamente. É o pessoal fazendo uau, uau, cocoricó, sei lá, alguma coisa assim. Eu vi isso daí. Miau. Miau, teve miau também. Muito obrigado pelos comentários. Lembre-se que mandar e-mails e comentar é super importante e incentiva a nossa produção de conteúdo. Exatamente. E para fechar esse podcast, vamos falar das dicas. As dicas da semana passada desse podcast que você ouviu de Beck, que curiosamente ele saiu depois que tá saindo o Rock in Rio, né? Olha só, cara. Nossa, foi muita coincidência, velho. Bateu assim, tipo, mentira, o RH que acabou de passar um rádio e falou que foi coincidência. Não, foi planejado. Eu não sei, eu tomei um susto, cara. Eu não vou dizer que foi planejado isso, mas foi uma bela coincidência. O timing está funcionando. Projetista. Não vamos mentir, só vamos omitir. Tá bom, fica tá a bom. Dica. Então as dicas da semana passada foram guitarra, cachorro e USA. Olha aí. Como já explicado no e-mail anterior, guitarra por causa da bela guitarra do Yusuke. É cachorro porque, bom... É o Beck, né? É o Beck, claro. O cachorro costurado que parece o Frankenstein, que eu não sei. E USA por causa de toda a história conectada com os Estados Unidos e Japão e toda a base musical. Exatamente. E para as dicas da próxima semana, tá fácil. Eu acho que está tranquilo, ó. Tá tranquilo. As dicas são perito, vermelho e raio. Tá de graça. Tá bom. Tá de graça. Tá simples, tá legal. Eu acho que tá fácil. Não, tá facílimo. Bom, então é isso, pessoal. Agradecemos por vocês acompanharem esse caixa de entrada. Então, mandem mais comentários, mandem mais e-mails, por favor, e até a semana que vem, né? Lembrem-se, para a pesquisa de reconhecimento, após a chamada, escute a mensagem até o fim. Aperte 2 para se gostei e aperte 1 para não gostei. Até a próxima. Falou, pessoal. Falou. Ei, tio, para de morder o Bulbasauro. Saco. Por que você acha? Pobre Bulbasauro. Pobre Bulbasauro. Parece ele vale totalmente... Ai, caralho. Rachel! Fora ele ser totalmente... Rachel! Esse é o Beck. Esse não é o Toyuki, mas ok. Não, fora... Vale a pena falar... Não, não, continua aí. Corta o que eu falei. Não, mas peraí, eu tenho que falar uma coisa. Corta isso depois, coloca nos erros, mas tipo, coloca no cast, mas não coloca agora, tá? Eu preciso falar. Vamos ver, vamos ver. Mano. Lá vem, sucesso. Qual é do Ryusuke? Que é o melhor cunhado do universo. Porque ele dá camisinha pro Koyuki, né? Não, aproveita, né? Aproveita. Pior é que ela descobre, peraí, a minha irmã vai dormir na sua casa? Tá, beleza. Ó, só tô isso daqui, ó. Camisinha sempre boa, tá? Vocês têm 14 anos. Vai fudo, vai lá. Cuidado. Não, mas vamos concordar que assim, pelo menos ele tá tentando ensinar um tipo de responsabilidade na sua forma. Não, querendo ou não, ele tá pensando pelo melhor lado, né? Porque, tipo, se acontecer, que aconteça, tipo... Com segurança. Segurança. Com segurança. Aprendo, garoto. Aquele cunhado, velho. Nossa, na boa. Melhor cunhado é, velho. Ai. Ai. Velho, eu quebrei a cabeça. Como? Seu gordo. Não sei. Então, pô, ela está inteira. Ela não está quebrada, ela trincou. É um banquinho, nossa, melhor dizer. Mug, regime agora, por favor. Tá. Cara, apenas pare. Mas enfim.